644 edições do Estádio 97 no ar, velho. É, então, se é isso, chama o síndico. É, chama o síndico, é verdade. Nova abertura, muitas coisas novas acontecendo para este ano aqui do Estádio 97. De volta, você da praia, do interior, do exterior, né, seu bem? Verdade. É isso aí. Boa. Seja bem-vindo mais uma vez em mais um ano do programa. Verdade. Uma é, Sombra. É isso aí. Você tá meio tímido hoje, seu bem. Eu tô nada. O que aconteceu? Aqui, ó. Não, eu tô empolgado aí, ó. Ouvindo a abertura. O Tim juntou o Tim, seu bem. O Tim é parceiro. É. Você ficou surpreso, seu bem. O Tim é sensacional. O Tim era da banda. O seu bem era da banda do Tim Maia, o Vitória Regia. Ele tava aqui, ó. É, mas antes, quando era só do Bento, era Vitória e Orégano. Depois teve uma... Ele parceiro. Tocava o seu Bento. Aê, pô. Muito bem, vamos às manchetes do Estádio 97, vamos lá? Vambora. Deixa eu ver aqui. Antes de começar, eu vou olhar a carinha de cada um. Deixa eu ver quem tá mais animado com o time aqui. Bom, não tá aqui, que é o do Domênico. Porra, velhinho. Libertadores Mundial, velhinho. Eu já comprei a passagem Coringão, mano. Coringão. Tá na fazenda dele lá. Esse negócio de comprar passagem pra Mundial não dá certo, não. Mas dá uma zica. Esse ano é Emirados Árabes ou é Japão ainda? É Dubai? É Dubai, já, Emirados Árabes, então. O cofinho lá já tá. Comecei. Tem que começar agora, velho. Custa uma nota, hein? Dubai. É nada. É barato? Mais barato que o Japão. Ah, é? Ô, mano. Vamos lá. Vamos lá. O Corinthians que monitora, deu uma animada aí com a história do Jadson. Gostou? Tá monitorando o Jadson. Jadson que tá tentando se desvincular do time da China. É monitorar é a palavra da vez no jornalismo. É. Monitorar. É bonita essa palavra. Foi boa essa aí, né? Monitorar. E eu não olhei de ninguém. Está no radar. Está no radar. Você ensinou no seu radar. Curso. É. E tá aí, então, tá de olho no Jadson. Parece que tava meio encaminhado com o Cruzeiro, né, a princípio. Para falar a verdade, Bento, me surpreenderia muito, se o Jadson retornasse ao Brasil agora. O Jadson, se eu não me engano, ele tem mais acho que 1 ou 2 anos de contrato com o clube chinês. E o Jadson, ele ganha a bagatela de R$1 milhão, cara. Meu Deus. Então, é complicado, Motinha. Aquele tsunami chinês que atingiu o Corinthians no início do ano passado, ele levou jogadores aí a preço de jogadores europeus. Você pega ali Jadson, Renato Augusto, o Ralf, o Gil. Wagner Love foi pra França, assim como o Malcom também. Mas apenas se atendo à transação ali com o mercado chinês, cara, é inadmissível pensar que algum clube brasileiro vai pagar uma quantia dessa. Sem contar, Bento, que muitas vezes aí expõe o nome do cara, porque uma coisa é jogador. O jogador também é esperto. O jogador, o que ele faz? Ele vai lá pra não deixar a chama apagar, ele posta uma foto com a camisa do Corinthians, coloca saudades. Assim como o Gil, quando comentou na foto do fotógrafo oficial do Corinthians, ele colocou, nossa, que saudade de jogar no Corinthians. Aí a torcida começa a especular, tá na cara. Mas é que tá, RG, o cara começa a cavar, muitas vezes o cara tá insatisfeito lá, mas o cara não quer saber. Ele chega lá e começa a criar uma situação adversa. Ele cria, fala, deixa eu tentar polemizar aqui, numa dessa aí o clube que já não tá tão satisfeito comigo, ou não vai me aproveitar nessa temporada, me negocia com o Brasil. Mas eles se esqueceram de analisar que o chinês hoje ele não é mais aquele cara que era antigamente. Porque antigamente o jogador brasileiro, quando ia pro exterior, ele ganhava os 15%, ele tinha um alto salário. Sim. Aí ele falava, não me adaptei à comida, aqui eu não me adaptei à cidade, Xangai não era do jeito que eu pensava, etc e tal, ou qualquer outra cidade que você possa pensar. E o clube ia lá e abria as pernas e devolvia o cara pra cá. Falava, então faz o seguinte, volta lá, vai ser feliz no teu país de origem. E beleza, ficava por isso mesmo. Hoje o chinês, o cara não é trouxa, velho. O cara investe um caminhão de dinheiro, mas não é qualquer batidinha de pé que o cara vai liberar o cara, não. Vocês lembram do Montilho ano passado? O time dele veio fazer uma pré-temporada no Rio de Janeiro. A imprensa carioca começou a especular a situação do Montilho no Flamengo, e ele dando corda, dando RG, gás. E ele ainda dando aval pra imprensa. Não, porque ia ser legal jogar aqui. É, porque meu filho, ele é especial. E ele não tem aqui todas as condições que ele tinha de tratamento no Brasil. Mas até aí, bacana, assinou o contrato. Bom, eu não tô aqui sendo desumano. O jogador aí deveria pensar em interesse próprio, RG. O jogador deveria zelar pela qualidade antes, da sua família. Porque o cara só vê cifrões na frente dele. É. Aí a partir do momento que o cara ele vai pra lá, assina um contrato de 5 temporadas, ele não se adapta à cidade. Aí ele fala, ai, quero voltar com 6 meses. E não volta, velho, não volta. Você tem razão, mano, e não volta. E tem uma só uma te dando mais subsídio. E fora o Montilho, tá, temos exemplos aí. Diego Tardelli, uma série de outros jogadores que bateram o pé pra voltar e não voltaram. A informação nova do Jadson é que ele iria renovar hoje. Ele ia continuar. Ia renovar, diz que a família tá adaptada, não tem problema nenhum, e que ele não gostaria de voltar agora. Então a mídia começa a especular, RG, a mídia começa a especular algumas situações, porque às vezes o cara posta uma foto no Instagram e coloca saudades, e todo mundo, tá voltando. Não tá voltando, velho, não tá voltando. Não adianta iludir o torcedor. Só pra fechar o Corinthians, Sombra, tem a situação também do Wagner. O Wagner, sim, é um jogador que tá se desligando do time dele, ele parece que fez um acordo com o time chinês, ele abriu mão aí de uma boa parte de dinheiro que ele teria recebendo desse clube chinês, pra que o clube dê o aval. Ou seja, dê baixa no gravame dele para que ele possa aí seguir a carreira dele. E dizem que ele tá bem encaminhado com o Corinthians, que já existia um pré-acordo, tá certo? Ele tá tentando solucionar esse problema, essa rescisão contratual aí na FIFA, etc e tal, mas parece que agora eles vão sentar lá junto com o Max Geringer chinês e vão resolver a situação dele. Se houver esse desligamento oficial e a liberação por parte do clube chinês, existe uma grande possibilidade do Wagner acertar com o Corinthians, porque ele já tinha praticamente acertado um tempo de contrato e salários com o clube do Parque São Jorge. Então vamos aguardar, velho. E o Roberto de Andrade rejeitou aquela história, né? De partilha de poder. Ontem houve vamos montar um grupo pra te ajudar. Então, Sombra, ontem aconteceu esse encontro entre o Andrés, o Roberto, alguns conselheiros, etc e tal. E o Andrés propôs pro Roberto aí uma aliança ou uma administração aí em conjunto para que o Corinthians saísse desse buraco. O Roberto, ele não é que ele descartou imediatamente, ele disse que pensaria a respeito da possibilidade, mas a informação que eu tenho é que ele não aceitará. Ele não aceitará a condução paralela aí por parte do Andrés, porque o Andrés, Sombra, é um cara extremamente influente dentro do Corinthians. O Andrés, um cargo pra ele... Mas o lado de lá já disse, não, ele não quer e pronto. Sim, o Rosenberg acabou descartando aí, dizendo que o Roberto ele não disse isso aí com todas as letras no encontro que houve entre ambos. Ele disse que pensaria na possibilidade, mas o Rosenberg hoje já deu uma declaração falando a respeito disso, falando, ele descartou, ele disse que não acha necessário agora um auxílio na administração dele, etc e tal, mas é preocupante, Sombra, é preocupante porque hoje... A imprensa gaúcha está especulando uma situação aí a respeito da possibilidade do Corinthians fazer um negócio aí com o Wendel. O Wendel, lateral esquerdo do Corinthians. E a troca seria com o jogador Hernando, velho. O zagueiro do Inter, o Hernando. Porra, aí é sacanagem, cara. Qual que é o business aí? Então, haveria uma troca, ou uma suposta troca, é o que a imprensa tá especulando, e eu ouvi isso aí com certo temor e fiquei pasmo na hora. Cara, o Wendel hoje, Sombra, ele tá entre os principais laterais esquerdos do futebol brasileiro. Você pega aí os laterais esquerdos aqui do nosso futebol, você tem ali, ó, tem poucos, o Zeca, né? Não, até acho que tem bons laterais, mas ó, você tem o Zeca do Santos, você tem o Jorge do Flamengo, você tem o Fábio Santos do Atlético Mineiro, quem mais aí? Eu citei os três tops aqui. Mas tem pelo menos aí mais uns três bons laterais, mas o Wendel tá nessa lista também. O Wendel, ele não é o novo Roberto Carlos, tá longe de ser, concordo. Mas o Wendel, ele pode ser encarado nessa lista. O Zé Roberto, muito bom. O Egídio também, mas entre o Wendel e o Egídio, eu prefiro o Wendel. Mas na boa, cara, na boa. Pensar nessa troca é um absurdo, é uma afronta. Eu espero de verdade que a diretoria do Corinthians não tenha o menor interesse no Hernando, porque o Hernando já é um jogador fraco. Entre ele e Wilson, eu não vejo praticamente muita diferença. Agora, você colocar um dos jogadores ainda que se aproveita no elenco do Corinthians, que são poucos, tá certo? Que estão jogando bola, ou pelo menos que tem potencial pra jogar, pra colocar numa troca, ainda mais com um jogador desse daí. Se o Inter expusesse, por exemplo, fala, beleza, quero o Wendel, ok, quero o Wendel, mas te disponibilizo o Valdívia, o Nico Lopes e mais 2 milhões de euros, aí eu acho que é justo. Ei. Aí é uma troca justa, lógico que é. Aí é uma troca justa. Mandando aí o Valdívio, o Nico Lopes e mais 2 milhões de euros. Pelo Wendel. Para, mano. Aí eu já acho que é pertinente. Falou demais. Pô, eu acho que ele tá falando sério, de repente ele mete uma besteira dessa. Pra quem vai brigar pra não cair esse ano, já falou demais. E faltou o estádio, né? Não, fala a verdade. O Inter podia mandar o estádio, bota umas rodinhas lá e manda o estádio. Então, cogitando a possibilidade aqui também do tal do Mohamed Sissoko, aquele jogador que já. Mohamed Sissoko. O cara é francês, seus otários. Vocês conhecem o cara? Pô, ele é Tá rindo o quê, ô Panaca? Olha, ô, mano, o maluco já jogou no Liverpool, é no Paris Saint-Germain, na Juventus da Itália. Vocês não conseguem tirar o William Potker que é da ponte. Tá jogando no Emirados Árabes. Soco, mano. Para com isso. O maluco tá jogando no Emirados Árabes. Mano, não passa de brincadeira. Tá de brincadeira. Sinceramente, esse cara, ele faz aquela função ali de cabeça de área, etc. também. Função. Mas na boa, mano, não vale a pena. Esse não faz mais função nenhuma. Sombra, você vai contratar mais um volante. Ó, o Corinthians, ele já trouxe ali pro setor de volante. Ele trouxe, vamos lá, o Giroto, tá certo, tava no Palmeiras, o Gabriel Giroto. Ele trouxe lá o Paulo Roberto, que tava no Sport. E o Corinthians já tem o Christian, tá certo? O Corinthians já tem o Christian aí pra fazer a cabeça de área. Pra fazer a função de segundo volante, o Corinthians ele tem uma muleta, né? Não, sim, mas ele tá andador. Lá. Mas tá lá. É nosso. Espanador. Custa 500 pau por mês. Vira um espanador aqui. É nosso e custa 500 pau por mês. Vai ver. Ó o B.O. O espanador mais caro que vocês têm. Então você tem lá Christian, o Paulo Roberto e o Gabriel Giroto pra fazer essa função aí de camisa 5. Segundo volante, Sombra, o Corinthians ele tem ali, ó. Ele tem o Camacho, ele tem o Maicon, ele tem o Marcel, ele tem o Rodriguinho. Enfim. Já tá ótimo, já citei mais 4 aí pro setor. Pro meio campo, cara, você tem ali jogadores, Sombra, que não dá pra confiar. O Giovanni Augusto não é confiável. Por mais que o Rodriguinho tenha jogado um pouco mais avançado, mas a diretoria do Corinthians tá tentando focar os esforços em contratações de jogadores que o Corinthians já tá super lotado no setor. O Corinthians, ele precisa de zagueiro, mas não é o Hernando. Não é o Hernando, porque o Hernando é ruim, é fraco. É, o Corinthians ele precisa de um meia de criação, pode ser o Wagner? Pode ser. Se criar uma expectativa pelas partidas que ele fez aí com a camisa do Cruzeiro Fluminense, era um bom jogador. Mas hoje chega com uma interrogação enorme nas costas. Não dá pra saber se o cara vai voltar a jogar bem. O Corinthians ele precisa de mais um reserva pro Jô, porque não dá pra depender de Guilherme o segundo semestre inteiro. E o primeiro também, porque o ano tá começando agora. Isso é manchete ou é mestrado? Não, mas é verdade, velho. Isso é de sacanagem. Pô. O Corinthians ele tem me gerado revolta, cara. Então, mas você falou antes que você tava com saudade disso? Então, mas... Isso aí é sempre que ele foi o Corinthians. Não, mas, eu tô com saudade. Ele falou que você tava com saudade de ser roots, de não, ser então, essas coisas roots, tal. Roots, que amanhã a torcida tá marcando um protesto pras 3 da tarde, na frente do CT. De novo? O Corinthians voltou! Então, mas peraí. Amanhã manchete vai ser 3 horas. Eu vou ao vivo lá. O clima roots, eu me refiro à arquibancada, mano. Mas não esse bagulho. Mano, trocar Hernando pelo Wendel, velho. É golpe contra o presidente. Os caras estão tirando a favela. Você é um velho relativamente novo. É. E aquele título que vocês falam, o melhor da história. Né? Meu, vocês tinham lá o Basílio. E o Tobias era o goleiro. Você lava a boca pra falar do Basílio. Ah, pronto. Então, deixa eu te falar agora. O Basílio. Era o campeão, ele era o Beckenbauer brasileiro. Então você lava a boca pra falar do Basílio. Olha, Sombra, quem começou mais engraçado em 2017? O Corinthians ou o Mano? E desculpa, viu? Desculpa, Basílio, de comparar o Beckenbauer. Porque o Beckenbauer não tem 1% da história que você tem. Eita! Não é verdade. O Beckenbauer fez a famazinha dele jogando naquela seleção alemã, que era muito boa. O Basílio era monstro, velho. Era monstro. Muito bem. Meu Deus. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser, ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Também de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece Extra Gol. Chama aí, Bento. Parneira, agora. Tá aí, Bento. Tá fazendo a mesma sequência de ontem. É bonito. Programação repetida. Programador irresponsável. Ó, devia ser por cota de qualidade, viu? O time com mais qualidade tem 20 minutos de manchete. Devia ser pelo final do brasileiro, manchete do Palmeiras ia começar esse ano. Aliás. Ano passado. Normas de 18 anos. Manchete dos clubes, cada um não pode passar de 5 minutos. Ah, eu acho muito bom. Boa. Em caso de derrota vexatória, tem direito a 10. Há um desabafo. Tem direito a... Entendeu? De cada integrante? Mas não. Você propor uma troca entre o Wendel... Eu vou querer falar, você vai querer falar, vai dar meia hora. Ah, mas a gente não tem culpa. Mas peraí, exatamente. Propor uma troca entre o Wendel e o Hernando é uma derrota vexatória, então eu tive direito aos meus 10 minutos. Não, olha, com essa troca você poderia ter... Dá um horário pra ele na rádio. Você poderia ter feito o programa inteiro. Então, do jeito que tá o Corinthians, tá azedão, vai fazer um programa Fala do Parmeira. Valendo. Vamos lá, o Parmeira hoje... Hoje, apareceu uma, apareceu hoje um Via Láctea lá, hein? O que é isso? Só estrela, Michel Bastos, Barrios. Doida. Tava todo mundo treinando hoje. Ah, GP, deixa o... E hoje foi apresentado o Keno. O Keno foi apresentado. Eu achei que fosse coletiva do Zé. Não, era o Keno. Ah, o cabelo era igual. É. Olha, vó. Oi. Aquelas informações que a gente tá sabendo aí. Quais? Se renovar com o patrocinador, vai ter logo dois. Não, mas. Mas e não... a cereja do bolo? Mas já renovou. Ah, mas desculpa, quais. O Palmeiras não estaria fazendo todas essas contratações se não já tivesse renovado. Se não tivesse certo. Não, peraí. Não, calma, duvido gente. Duvido que estaria contratando esse bolo de gente. E a cereja? Se não tivesse já certo. Pode vir duas cerejas. Duas cerejas? Né? Podem vir duas. O Prato e o Borja. Os dois? O Prato não vai pra China, não? Lido, hein? Não vai? Vai nada. Ó, se vierem os dois e ficar os meninos que já tem, é muita gente, viu? Dá problema, viu? Ué, não, você Leandro, acabou de falar pra eu não seguir. O Leandro Banana não, saiu. Ué. Peraí, mas eu você vou. Já viu a mãe do filho feio? Ela pode falar que tá feio. Ah, entendi. Agora a vizinha fala, é verdade, fala, né? Ela fica verdade, ninguém. Não, tem muita gente que tá especulando aí essa assim. Situação, vô. Todo mundo falando, ah, o Lucas Prato, Palmeiras, etc e tal. É, lógico, pro Palmeiras seria espetacular, velho. Sim. Seria espetacular. O Lucas Prato, inclusive, seria. Eu acho que o Lucas Prato hoje é até mais jogador do que o Gabriel Jesus. Não tô falando daqui a 10 anos, tô falando hoje. O término do Gabriel Jesus no Palmeiras, eu acho que foi inferior ao término do Lucas Prato no Atlético. É que e sem contar que o Lucas Prato nem jogando ele vinha. Ele jogava de vez em quando porque o Fred lá que era o titular. Mas eu acho que o Prato é um excelente jogador. O que me surpreende muito é a mídia especular essa situação, Sombra, porque a multa rescisória do Lucas Prato gira em torno de 14 ou 15 milhões de euros. Sim. Eu duvido que o Atlético faça jogo fácil pra liberar o jogador. Porque estão falando, a dona da financeira lá tá oferecendo 8 milhões aí e pode ser que dê jogo. Eu duvido. Eu que acho. Os caras dispensem o jogador pela metade eu do preço. Acho e que tem a história da Libertadores. Se acontecer, né, uma negociação, vão esperar um pouco pra ver como fica a janela europeia e a janela chinesa. Pra ver o que vem de fora. Pra aí ter o Palmeiras, talvez. Lógico, se o Palmeiras chegar lá com 14 milhões de euros. O Galo não vai esperar ninguém. Claro que não. Não pode fazer nada, né? Não tem o que fazer. Mas, olha, se chegar com 13, leva também. Mas tem um outro lado da história, que é o seguinte. O Atlético Mineiro vai participar da Libertadores. Você acha que ele vai reforçar o inimigo? Mas o Atlético Galo de Minas... Tá precisando de dinheiro. Já reapresentou... Eu não tô dizendo quem é. Mas, igual, meu, nesse caso... reapresentou o Rafaelzinho... Mesmo Rafael assim, Moura. Vó... Não, o cara sei. Não vai reforçar um cara que pode ser seu rival. O Rafael Moura, o Rimen? Ele tava emprestado pro Friburguês. Então, ele voltou pro Figueirense. Ele voltou pro Atlético. Voltou. Ele voltou pro Atlético. Não é nem comparado com o Prato. E hoje, velho, o Rimen, ele tá fazendo dança da chuva pro Prato ir embora, porque ó, tem Prato, tem Fred e tem ele. Você acha que ele vai jogar quando? E você viu que ele falou? Tá voltando pro time do bisavô. Então. Mas um monte de gente já diz lá em Minas, lá em Minas Gerais. Gerais. Que é forte essa história do Lucas, viu? E tá aí, que isso aí pode eu acontecer. Acho que só libera se pagar. Mas você pagando, Moitê, o Galo, vai ser. O Galo deve estar precisando de dinheiro. Que já faz um tempo que eles vêm contratando vários jogadores. E uma hora a conta chega. Exatamente. Todo clube que chega no momento de arrebentar a boca do balão. Uma hora vem, né? Uma hora a conta vem. É claro, a não ser em casos excepcionais, onde você tem um aporte financeiro muito grande, de patrocinador, etc. Apostou pro ano passado, né? Por exemplo, aí não ganhou nada. Essa chega. Essa leva do Palmeiras, por exemplo, eu acho que ela é um pouco mais sólida. Porque tem um dinheiro forte, seus 70 milhões por ano do patrocinador, e o patrocinador dizendo, eu vou lá e compro e faço, aí é diferente. É meio Parmalat a história. Mas o Palmeiras também, ele se restabeleceu com a Avante, com o Palmeiras ganhou dinheiro do Jesus, tem um estádio que dá bastante renda. Bem. Eu sei, velho. Isso ajuda também. Também ajuda, claro. Também ajuda. Não ter dívidas ajuda. Isso, e ganhou título. O Atlético Mineiro encheu de estrela lá, gastou um caminhão e não ganhou porra nenhuma. Quanto que ganhou? 20 milhões pelo título? É que daí já perde um 6 para jogador que tem que pagar os prêmios. Não interessa. É 20 aqui, é 10 ali, entendeu? Então, não interessa. Agora, você imagina o Atlético só com Robinho, Fred, Prato, mas não sei quem, mas não sei quem lá. Pô, não ganha nada. Agora, nem o estadual. Outro dia conversando com o Domênico, fala assim: essa coisa meio cheio de estrela, o céu pode ficar nublado. Pode, porque tem nuvens. Pode. Eu não sei, mas é melhor o cara ter um time cheio de estrela do que não ter. Sei lá. Eu também. Não, se tiver um time. Se tiver um time cheio de estrela, certo? Você falou, Mota. Entendeu? Meu, foi complicado, né? Entendi. Você é burro, não posso fazer nada. Ah, burro. Agora, é só um detalhe rápido. Roberto Cavallone. Ah, lá vem. Eu queria dar parabéns. Boa noite. E aí, filhão? Porque infelizmente. E aí, mano? Pelo amor de Deus, hein? Tem idade pra ser o seu tataravô. Infelizmente, tivemos a tragédia da Chapecoense. Sim. Agora, eu queria dar parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, que direto, Wagner Mancini, os dirigentes da Chapecoense, falaram que o Palmeiras é o que mais está ajudando a Chape. Não esperava outra coisa do Palmeiras. Isso sim é solidariedade. Tem mais jogador, né, Valdir? Não é isso. Não, você tem que admirar quando a pessoa ajuda a outra. Sim, então é lógico. Porque vocês não disseram. Você é imparcial. Louco, sobrou pra mim. Você tem que falar isso. O Wagner Mancini ontem reiterou lá no canal do Mano. Ele reiterou. Mas quantos jogadores do Palmeiras foram pra lá? Não é só isso, senhor. É o quê? Vai ter um amistoso dia 21 agora. Não, o Palmeiras já mandou uns 4, velho. Mandou, tudo bem. Amaral não conta. João Pedro, Natan, mas não é só isso. Eles disseram que o Palmeiras se disponibilizou a ajudar. Ah. Mas não é só isso. Tem um amistoso dia 21 agora. Pô, legal, fantástico. Chapecoense e Palmeiras. Bacana. Você está ironizando. Não! Eu estou aqui dando parabéns à diretoria do Palmeiras. Não, porque tem gente que fala que vai ajudar, mas não ajuda. Mas também tem outro. O que ele está falando, né? Ali tem razão, ele tá zoando. Tá, eu não estou zoando! Mas você tem um fundo de razão. Zoando. Porque a solidariedade do povo brasileiro, ela tem prazo de validade. Naquelas duas primeiras semanas aí todo mundo, vamos ajudar, febre, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. Mas aos poucos a coisa esfria e todo mundo deixa aí para segundo plano. Todo mundo começa a pensar em si, etc e tal. O que eu não acho que também tá errado, porque os clubes, eles precisam se reformular, eles precisam pensar no que eles vão fazer durante o ano. Mas eu acho que, antes de mais nada, deveria ter havido sim uma ajuda maior por parte dos clubes aí, a Chapecoense. Porque foi uma tragédia, a Chapecoense perdeu o time inteiro. E é realmente uma situação complicada. Eu não estou zoando, que fique claro, é sério. Muitos jogadores ofereceram pra Chape, a Chape não aceitou. Mas antes de criticar os clubes, precisa ver o que cada clube ofereceu, o que cada clube fez, saber por que gostaram, por que o clube de lá não quis, ou que, sabe, essa coisa, porque eles falam, ninguém ajudou, não sei o que lá, um ajudou, tá. Fica meio chato isso, precisa saber o que cada clube ofereceu, o que cada clube ajudou, porque senão fica aquela coisa, só o Palmeiras ajudou. Não, mas eu não critiquei, estou elogiando o Palmeiras, não critiquei ninguém. Não, mas é igual quando você vai fazer uma doação de roupa, se você for doar uma cueca furada, não adianta nada, velho, você tem que doar algo que seja útil pra alguém. Tá, e João Pedro e Natan, pra mim é cueca Mike furada. Não acho, cara. Você acha que Chapecoense... Se a Chapecoense entendeu que os dois... titular. Não, mas se... Não. Ué, mas vários jogadores do Palmeiras aí que tem qualidade não serão titulares. Por exemplo, o Keno é um jogador que se destacou no Campeonato Brasileiro e ele vai ser reserva. Tá. O Rafael Veiga cairia como uma luva no meio campo do teu time e no Palmeiras vai ser reserva. Então agora acho que você pegou no pé do Palmeiras aí sem motivo. Não. Por exemplo, a Chape recusou o Daniel do São Paulo. São Paulo ia pagar metade do salário dele. O volante? É. São Paulo ia pagar metade do salário dele e a Chape, na última hora, resolveu não aceitar a proposta. E aí? Por exemplo, o Williams, ele foi oferecido também. Lembra o Williams, volante? Ele foi oferecido, mas aí a Chape mandou um e-mail agradecendo e falou, nossa, a situação é complicada, mas nem tanto. Em outro lado, o São Paulo leiloou aceitar o Williams. Isso é uma brincadeira, é um animal. São Paulo leiloou as camisas. Né? E você, quer o seu Nissan agora? Então pode comemorar, porque chegou a hora. Escolha a certa Nissan. A linha Nissan está com condições imperdíveis e você pode escolher a que cabe no seu bolso. Você precisa conhecer o Nissan Kicks 2017, o SUV mais desejado do ano e o melhor da categoria. Ele tem painel multifuncional de alta definição, central multimídia com câmera de ré e muito mais, com versões a partir de R$84.900. Vá até uma concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Todos juntos, fazem um trânsito melhor. O Estádio 97, que também tem o oferecimento do Buscapé, mano. Opa, é isso aí, Sombra, é isso aí. Passou o Natal, começou o ano e você ainda não garantiu os produtos que você queria, amigão. Não vacila, não. Então essa dica é pra você, se liga só. É o Saldão Buscapé. Aproveite agora as ofertas de smartphones, eletrodomésticos, roupas, acessórios e muito mais. Com os melhores descontos, hein, rapaziada? Ficou curioso? Então acessa aí buscapé.com.br e dá um busca nos produtos que você procura. E tem mais, hein, Sombra? Isso aqui é show de bola, é top. Você ainda conta com um histórico de preços para ter certeza que é oferta de verdade. Ou seja, você pesquisou ali atrás um smartphone em dezembro, em outubro, você vai lá agora e vai fazer a comparação com o preço. Se a oferta é de verdade, você fala, pô, tava X, agora tá Y, tô economizando mesmo. Aí você vai lá e compra, tá certo? Acesse agora buscapé.com.br ou baixe o aplicativo aí no seu celular, amigão. Comece o ano com economia. Dá um busca no Buscapé. É isso aí, dá um busca no Buscapé. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse HDI.com.br. Também no oferecimento de FIFA Mobile 2017 da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Continuando com as manchetes, seu Bento. Santos. Olha, a mesma sequência de ontem. Não, mudou. Igualzinho. Mesma sequência. Mesma sequência? É, tá igual. E RG? Tem que fazer por classificação do brasileiro, seu Bento. E aí, seu Bento? Não, fui subindo. De ontem pra hoje nada mudou. Bonitas as imagens que o Sérgio Louco põe pra cada clube aí. Bacana nas manchetes. Como é que faz pro pessoal ver? Torcida. Tem uma imagem agora que entrou aí no nosso online, né? Que o pessoal que quer acompanhar o Estádio 97 pode acompanhar em vídeo também assistindo no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. E no que entraram as manchetes do Santos, imagens da torcida do Santos com aquele monte de rolo de papel higiênico. É bonito, né? Está ali, Sombra. Se arrepia. Não, fala no gagueja, não. Eu acho as festas das torcidas uma coisa bonita. Todos fazem festa, é legal. É legal. Quando fazem festa, é legal. Quando fazem festa, é legal. O problema é o outro lado. Aliás, aproveitando, né, seu Bento? Teve no jogo da Copinha, o último do Santos foi Santos e Audax. Vocês tomaram mau calor? Aí terminou o jogo, né? Copinha. Todo mundo tem que ir pra casa, já sossegado. Porra, os caras não fecharam o tempo, acho que dentro do metrô, dentro do trem, com um tiro, cacete a quatro. Bicho. A briga foi entre os seguranças, porque os seguranças disseram que eles começaram também a agredir. E foi aquilo que nós dissemos da ocasião da Chapecoense, lá do acidente, que teve aquela comoção toda. E a gente comentava, será que a partir de agora todo mundo vai mudar com relação ao futebol? Eu falei, não vai, não muda, não adianta. Calma, você não acredita no ser humano. Eu tô vendo, eu vi. Mas como que você vai acreditar no ser humano? Eu vi. Boa parte dele não dá pra acreditar. Eu vi. Mas aqui. Os caras estão se matando, um jogo de copinha, velho. E nem final era, hein? Você imagina. Mas o Santos ainda sonha com o Robinho, né? Não esquece, né? Já, isso já virou pesadelo também, né, seu Bento? Mas não esquece, quer de qualquer jeito, o Robinho. Esquece o cara, velho. Já encheu o saco, O Santos ficou um tempo com o Robinho, fez aniversário de noivado, de namoro, de casamento, não deu presente nenhum pra ele. Pagava ali o almoço, levava pra jantar, mas no dia do começo não dava lá, não pagava o aniversário. Não pagava o presente de aniversário, não lembrava da data. Não vem com ironia, não, gente, rapaz. Aí o Robinho ficou magoado. Vamos relembrar. Né? Não deixa longe. Tava lá. O Robinho foi transar com outro. Que isso? Tava jogando. Tava tranquilo, festa, o retorno dele. De repente o cara resolveu ir embora, aquela coisa toda, porque o Santos estava devendo dinheiro, aí entrou a advogada dele. Não sei o que, vai pra China, que na China vai ganhar dinheiro, aí foi embora, tá bom. Aí volta Robinho. Aí começa aquela disputa pelo Robinho, pela volta do Robinho, mas o Santos continuava devendo dinheiro pro Robinho. E aí, não, mas estamos negociando, estamos conversando com a advogada, O Flamengo estava interessado também no Robinho, todos se lembram disso. Aí começou aquela coisa, Flamengo, Santos, será Santos, será Flamengo? Não, Flamengo, Santos. Aí deu Atlético Mineiro. Gente, esquece. Pô, foi, passou, vira a página. Mas o Sobra falou uma bobagem grande aí. O Robinho... Foi transar com o Robinho. O Robinho arrumou uma menina gostosa. Não é. Sabe o que é? O Robinho é uma senhora que já foi gostosa. O Santos tem várias novinhas lá. Tem o Vitor Bueno. Tem a colombiana gostosa agora, lá, que é o Copete. É isso aí, senhor. O mundo gira, a gente quer agora, as novinhas. Agora, mas o que o Santos está fazendo, RG? É, mas isso fica aí mandando os WhatsApp famoso... pra ela lá. É, só pra trocar nude, só. O que o Santos tá fazendo aí na situação do Robinho é o famoso aliciamento. Porque se o Santos não fez uma proposta oficial até agora pro Atlético Mineiro e vive dando declarações a respeito da possibilidade do retorno do Robinho pra Vila, ou seja, tá conversando com o jogador, mas não tá conversando com o clube. É uma situação aí que se o Atlético for pra justiça, é que eu acho que é mimimi também. É igual quando você vai sair com uma mulher. Você primeiro combina de ir num hotel com ela. Falei? Você não combina com o pai. Mas no futebol, a regra diz que você tem que conversar primeiro com o pai e depois com a mulher. Vai pra cima, velho. Você falou com o pai? Só que ninguém conversa. Só que ninguém conversa. Ah, sim. Com essa cara, você falou com o pai. Nessa hora, tem ninguém aqui, bater no carro. Aqui, pro senhor. Com essa cara, você falou com o pai. Tá bom. Mas ninguém faz isso. Mas é, isso é namoro. Mas tô falando da Verinha lá da Vila Maria, quando você tinha 18 anos. É, isso é repetitivo. Não tô falando do assunto atual. Isso é repetitivo. Né? Isso já encheu o saco, já cansou. É, não, e porre, não, né? É, enche o saco. Se vier, tá bom. Problema do... Sim, é uma espécie de tentar tirar o foco da torcida. Pode ser, sabe? Mas enche o saco. Porque fica aqueles caras que esquece a ex, ó, né? Fica essa coisa, meu. E esquece torcedor, a ex, velho. E pro torcedor santista, eu queria dar os parabéns. Porque eu recebi informações de que o índice de audiência, especificamente... do torcedor santista, no estádio 97, é uma coisa maravilhosa. Torcedor do Santos fica ligado no programa direto. Evidente. Não, os caras dentro do copo, né? Não. Como assim? Dentro do copo, mano. A brincadeira do copo. Parabéns ao torcedor. Mas é melhor dentro do copo do que dentro da cadeia, né? Velho? Melhor dentro do copo do que dentro da cadeia. Mostra que aquela tragédia que aconteceu com a Chapecoense não sensibilizou em nada. Eu fiz uma brincadeira aqui, todo mundo viu. Mas eu também, tô brincando. Esse que mostrou comoção naquele dia. Mas eu também tô brincando. Não, você não tá não. Você foi um cara agora extremamente maldoso na sua colocação e você mostrou até certo ódio pra falar comigo. Agora eu quero. Seu Bento, eu quero só aproveitar e pedir licença e manifestar. E manifestar com a minha indignação total e plena com relação ao Maracanã. Eu já postei isso no meu Twitter e quero deixar registrado a minha indignação com o que estão fazendo com o Maracanã. Nossa, e com desleixo, e com todos os outros estádios que jogaram a conta para a Copa do Mundo. Agora, o Maracanã, os caras reformaram o Maracanã, diminuindo o Maracanã. Os caras reformaram o Maracanã, tirando o gramado do Maracanã. Tiraram o glamour do Maracanã. Os caras reformaram o Maracanã, tirando o futebol do Maracanã. E agora, os caras... Tiraram as cadeiras. Os caras reformaram o Maracanã, disponibilizando o Maracanã para saque. Pô, vocês estão de brincadeira, velho. Os caras estão de sacanagem. Como é que pode fazer isso? E não adianta agora ficar esse apelo, agora, né, nesse momento, que o governo não tem que tomar conta de porra nenhuma no Rio de Janeiro. Exatamente. Porque o governo não está tomando conta nem dele. O governo do Rio de Janeiro quebrou, gente. Não tem saúde, não tem escola, não tem nada, nem governo tem. Como é que vai tomar conta do Maracanã? Não é agora que vai tomar conta do Maracanã. Não existe isso. Tem que buscar 1 bilhão, 2 bilhões, eu não sei quanto que tá na conta lá do Cabral, 3 bilhões, e fazer esse dinheiro. E resolve o Maracanã. Tirar o dinheiro que é dele, legítimo, e o resto que tá na conta, que não deve ser dele, e sim de todas as falcatruas que foram feitas, e devolver para o Estado. E o Estado tomar de novo ciência e conta do Rio de Janeiro e, por conseguinte, Maracanã e tudo que tiver de direito. Agora, por que que não querem e não podem assumir o Maracanã? Porque não é só o Maracanã, gente. Pô, isso tá todo mundo cansado de saber. É um complexo aquilo ali. Não é ninguém só, quer tudo, né? Não é só o Maracanã. Não pode desmembrar, né? Tem piscina, tem pista de atletismo, tem o Maracanãzinho. Porra, sabe? Eu quero deixar triste, registrado, né, a minha indignação. Você está acompanhando Cidade Alerta com RG. Daqui a pouco a história do estripador de... Ai, você papu... Como é que chama a sua... Como é que chama a sua cidade, camarada? Como é que chama mesmo? O que é que você quer saber? Aonde você vai lá direto no interior? Santa Isabel. Daqui a pouco a história do estripador de Santa Isabel com a RG. Fica aí. O que é estripador? É só pra dar uma estuprador. Estripador. Estripador. Estripador. Estádio 97, continua com as manchetes aqui no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também o oferecimento do Buscapé. É, Saldão Buscapé, comece o ano com economia. Dá um busca no Buscapé. Dá um busca. Perfeitamente. Bento! Tricolor. Tricolor? Tricolor. Tá de boa, né? Daqui a pouco na copinha. Tricolor tá tranquilo. Joga na copinha. Tá na copinha. Bota o Chape. Bota a Chape daqui a pouco. Mas o time principal está lá na fora. Ah, poder deixar a Chape ganhar, né? Não, eu já falei. Para, isso aí. Não deixou nada, vai. Deixa o Palmeiras ganhar aqui. É. Já, que eu acho ridículo, tanto. Não, mas acabou, eu acho que é ajudar os caras assim agora. Eu acho que nem eles querem isso. Foi bem. Porque virou um time de coitado, velho. Eles não ser tratado como coitadinho. Mas chega lá, faz um gol e fala chupa, vocês são ridículos, cara. Mas ninguém falou isso ainda. Eu deduzo que é o que vai acontecer. Não, vai com respeito. Não fala chupa, fala Chape. Chape. Olha, eu acho que ganhar da Chapecoense, cara, beira o canalismo. Então fica frio, no Campeonato Brasileiro, perde as duas pra eles. Vai lá, perde as duas, quem sabe vocês não caem com essas derrotas. Não fará falta aí rumar o título. Como é que é? Não fará falta título rumar o título. É o bi da Série B, velho. Para, vai, o prego. Não, semana tá tranquilo, não temos que falar do Tricolor essa semana aí. Então, a novela Calieri, né? Ah, não, a novela Calieri. É Calieri, não tem H Calieri. No nome do cara, é Calieri. É Calieri. Eu gosto de falar Calieri. Não tem LH no meio. É, pra mim é Calieri. Não, tem gente na mídia que gosta de falar Calieri. Não, é Calieri, velho. É Calieri. Não, mas é Calieri mesmo. Lógico que é, mas tem na mídia que fica aqueles caras que gostam de falar, fiz duas semanas de espanhol e falo mais que você, os caras ficam Calieri. Então chupa. Calieri. Não, manda Calieri a boca e pronto. É, exatamente. Hoje tá bom. Igual você fala, é Calieri ou Cagliari? Cagliari. Cagliari. Tá, velho. Então, a novela vai até o dia 20, né, gente? Porque diz que os investidores vão aguardar até o dia 20. E depois resolver a situação. Diz que o torcedor São Paulo não tem que nutrir muitas expectativas em relação à Calieri. Primeiro, é como você disse, tem os investidores gastaram 40 milhões de reais pra levar o cara. Parte do dinheiro. Os caras, eles 40, se eles gastaram 40 milhões de reais, lógico, agora não vão fazer conversão de câmbio, é porque eles querem reaver, ganhar alguma coisa em cima. Lógico. A essa altura, no mínimo, recuperar os 40 milhões de reais. Mas eu tenho uma alternativa aí, porque, primeiro, a FIFA, ela hoje não reconhece mais esse mecanismo aí de um grupo de investidores fazer um aporte financeiro. Eles têm mas um time. Aí que tá, você vai entender. Então, a FIFA não reconhece esse tipo de trâmite. Antigamente era normal uma empresa comprar um atleta e repassar para um clube, e fazer um contrato aí, ela mesma remunerando o atleta. Hoje a FIFA proíbe isso. Esse grupo de empresários, eles têm um time. Para que não seja algo nocivo, eles inclusive já chegaram a entrar em acordo com o Calieri. Eles propuseram aí ele esperar até o término da janela, tá certo? Que é no final de janeiro agora. Se não houver nenhum tipo de proposta que seja de interesse do jogador, porque o que tem agora aí é o Las Palmas, o time do motel. É o que tem. É. O Calieri falou que pro Las Palmas ele não quer ir. Não vai. Tá certo? Ele já falou que não vai. Os caras pediram para que ele espere até o término disso daí. E aí, possivelmente, pode ser que o São Paulo vá atrás. E eu acho que é viável, sim. São Paulo já foi. Não, mas vá atrás com 100% de certeza pra falar, vou fechar negócio. Porque o São Paulo ele já entrou em contato aí também com o Vinícius Pinotti, e se precisar de um tinguá mais aí... Mas isso é sério? Sim. Você perguntou pro Vinícius? Não, não perguntei pra ele, mas eu tenho uma informação de que o São Paulo pode sim sugerir essa possibilidade a ele. Pô, o Vinícius já me deu saiu matéria sobre isso. Então, mas o São Paulo tá pagando. O São Paulo tá pagando. Não é que o cara comprou o Centurion naquela época. Ele emprestou dinheiro pro São Paulo e o São Paulo investiu na contratação do Centurion. E só que com juros menor. Com juros menor. O São Paulo tá pagando aquele montante que já pediu emprestado. E pode ser que faça a mesma coisa agora na contratação do Calieri. Só que pro grupo de empresários, aí, Sombra, vale a pena numa dessas? O Calieri é novo. O Calieri, se eu não me engano, acho que deve ter 23 anos. O Calieri tava até nas Olimpíadas aqui. O Calieri jogou as Olimpíadas. Tem um puta valor aqui de revenda ainda. Ele tem 23 anos. Pro Calieri, Sombra, numa possibilidade talvez aí dele voltar ao Brasil e assinar de novo com o São Paulo, é interessante. Porque pra ele, não é um passo atrás. Passo atrás é o cara aceitar jogar no Las Palmas, velho. Isso aí sim, isso aí é roubado. Se ele isso é roubado. Porque se o cara vai pra um Vila Real, é um outro status. Se o cara vai pra um Valência, é um outro status. O Las Palmas não, velho. Com todo respeito ao Las Palmas. Agora, fica um carimbo, tipo, veio e não deu certo. Pro mercado europeu. fica isso. Por isso que eles não querem voltar agora. E o próprio Calleri, ele, eu não tenho dúvida, ele quer que até o último momento ver se tem um time bom lá pra ele jogar. Então, mas como que ele vai descolar um time bom, sendo que no West Ham ele não conseguiu jogar? Inclusive eu sei, fez partidas, mano, pelo time B do West Ham. Eu tô pensando com a cabeça de Calleri. Não, então, mas e ele... um empresário. Ele tem que tirar o cavalinho da chuva, porque time top não vai fazer proposta pra ele agora. É cavalinho ou cavalinho? Cavalinho. É, enfim. Mas o Calleri, cara, nessa altura um do campeonato... Na cabeça dele agora o mano parou, velho. Não, cavalinho. É que eu achei que ele tinha alguma pegadinha aí. Alô. Mas com relação ao Vô Mauro, o Calleri agora, se ele retorna pro Brasil, o grupo de empresários que fez aí um aporte grande, 40 milhões de reais na contratação dele, poderia falar, então beleza, Calleri, você assina por mais 2 anos comigo. Tá certo? Você vai ter mais 2 anos de contrato e vínculo com o meu grupo aqui. Aí o cara é obrigado a aceitar. Deixa eu só dizer rápido, boa noite. Que isso, vô? Começou bem 2017, hein, vô? Já abriu a sauna de novo lá, vô? Vocês podem me chamar de seu Mauro? Seu por quê? É vô Mauro. Por que vô Mauro? Não, eu preferia seu. Eu fui na numeróloga. Pra eu poder me candidatar. Não acredito. Verdade, fui. E ela disse que você tem que virar seu Mauro. Na Regina. Pra ter chance. É. Ou ela falou. Como é o nome da numeróloga? Na Regina. Ou ela falou, chama de vô Mauros. Pra ter um S. Mauros. Tem que aumentar. deixa eu só fazer uma reclamação aqui. Eu não vou falar nada, eu curto o ETs, então tá bom. Ô, vô. Só fazer uma reclamação. Ô, seu Mauro. Cortou o cabelinho, Botita, engraçado. Ô, seu Mauro, você já foi na sala, reabriu a sauna lá? Quando você corta o espanador pra deixar curtinho. Legal sua franja, gente. Deixa eu falar uma coisa, que decepção. E o Pinote não vai dar dinheiro, não. São Paulo, hein? O que eu começo essa de semana, ano semana, como é que você tá? Decepção. Você tá a favor do Leco? Não, tá passei o ano novo lá. E que, olha, que fogos. Você vai pra Flórida, vô? Que fogos fajuto, viu? É? Pô. Na festa passamos, do São Paulo? Passamos lá, viu? Ano passado. Na piscina? É, tinha... Que isso, tem vários fogos esse ano. 5 minutinhos de fogo só. Tá difícil, mas eu em vários lugares eu tive que baixar o aplicativo no celular do meu filho pra ficar ouvindo fogo lá dentro. Não é pra quem quer ser ridículo, velho. Não, é verdade. Mas você tá metendo pau porque você não foi pra Flórida, São Paulo economiza em jogador, compra fogos pro final do ano, é um clube bonito, tem que ficar 15, 20 minutos. Porque o Corinthians lá, se acaba o fogo, eles dão um tiro pro alto. Esse vô tá muito louco. Seu mano, o que, que é um pontinho vermelho na Zona Leste? É ponto. Tiro. Nossa, cadê o infarto quando a gente precisa dele, né? Não fala assim! Cadê o infarto quando a gente precisa dele? Podia dar agora em você. Tá certo. E eu ia te ressuscitar no chute. E eu não fui pra Flórida, não, viu? Não foi pra Flórida, não, né? Deixa o São Paulo. Tá bom. Mas tomara aí. Ó, precisa trazer um centroavante e um armador aí. Por falar em pra Flórida... Não, o Corinthians ele se apresenta amanhã, vai ser xingado um pouquinho, depois eles vão. Mas eu preciso renovar meu passaporte, velho. O passaporte venceu em dezembro. Se eu precisar fugir do Brasil hoje, eu não posso. E com RG a gente só foge pra América do Sul, ou seja, não alivia nada. A embaixada americana tá olhando agora nas redes sociais, né? Como você se comporta. É mesmo? Então, matéria que eu tô falando. Gigante, né? Mas as empresas olham nas mídias sociais pra ver quem contrata. Eu faria o mesmo. Mas eu já tenho visto. Você fica lá. Você quer renovar o passaporte? Só vou renovar o passaporte, meu visto. Mas tá, fica vigente. Tranquilo, o Brasil outro dia parou de emitir passaporte porque o governo não pagava a casa da moeda. Então, velho, eu ia agendar pra ir lá no Tatuapé. Sabia dessa ou não? No metrô Tatuapé, o governo não pagava a casa da moeda. E a casa da moeda falou assim: vou parar de emitir passaporte. Parou de pagar o Benjamin, o governo? Que absurdo, cara. O Benjamin tá lá com as onças. O cara conseguiu viajar mesmo. Leo assim. Magrinho? Mesmo em crise. Nossa, e o Benja, que cara ridículo, velho. Você viu o Leo Magrinho? Não. Ai, que medo. O Leo desse tamanho. A Renata, ela mandou um vídeo, cara. O Benja, tipo, impressionado. Ele falou, nossa, eu achei que esse bicho só tinha na nota de 50. Ele achou que era um desenho. Mano, não sabia que existia onça, velho. Eu passei ano novo com o Benja. Ele tava preocupado. Ele falou, cara, tô em crise. Não comprei nenhum país esse ano. Pessoal, deixa eu dar um recado aqui. Porque vem aí mais uma edição do Resort do Estádio 97. Vai ser bacana demais, né? Então você que quer ir comprar com antecipação, pra você parcelar em... Deixa eu ver quantas vezes dá pra parcelar o resort do estádio, que aliás vai ser nos dias 9, 10 e 11 de junho. Show, hein? É verdade. Você pode parcelar... Agora são 5 ou 6 vezes, hein, Bá? Não tô lembrando. Bom, você pode parcelar em um monte de vezes, tá bom? E, e o pacote do resort já tá aberto e à venda. Boa. Ligue agora 2896-4665. 2896-4665. E hoje... Hoje. O primeiro que fechar o resort do Estádio 97... Sim. Eu vou premiar com uma camisa oficial do seu clube. Boa. Então, vai lá. É verdade. Feche hoje mesmo. Diga, ou melhor, ligue... 2896-4665. Legal, hein? 2896-4665. Esse é o número pra você ligar agora. Tem o plantão da Lotus Travel pra você fazer a sua reserva do resort do Estádio 97. Boa. Aí sim, hein, Sombra? Aí, ó, presentaço, hein? E vou dizer mais. Presentaço esse, hein? E vou dizer mais. Não, daqui a pouco eu digo mais. Qual é a surpresa? Não, daqui a pouco eu vou dizer mais. Às 7 horas da noite eu teria uma surpresa. Você colocou aqui no Twitter. Às 7 da noite. E pra quem não conhece, Sombral, às 7 vale da a pena, noite, hein? Deixarei muita gente curiosa. Poxa. Mas, ó, pra quem nunca foi aí no Bourbon, cara, ali no resort do Estádio 97, é uma atividade sensacional. Pra você que tem filhos, cara, pô, é demais, porque você fala, pô, mas eu vou lá ficar jogando bola, meus filhos vão ficar com quem? É. O pessoal tem quem cuide dos seus filhos o dia inteiro, se você quiser. Cansa as crianças, até o Domênico, que não gosta de criança, sim, ele não. Se torna dócil. Sim. Um bicho dócil, a gente põe uma mordaça nele. Ele não vai oferecer perigo às crianças. Né? Oh, fica virando o joinha, né? Assim. No Bourbon eles disponibilizam monitores, né, pra ficar com seus filhos o dia inteiro. Se você quiser jogar bola o dia inteiro, você joga. Tem se monitores. Sua esposa quiser ficar na piscina o dia inteiro, ela fica. É legal os monitores demais. São extremamente responsáveis. E o pessoal? Almoço. A culinária é fantástica. O mano tá lá pra desafiar você no videogame. Não, aí desafiar não. Eu tô lá pra dar um show, velho. Aí desculpa, quem sentar ao meu lado ali, velho, vai tomar um atropelo. E olha, o legal, num quarto com um casal... Num quarto com um casal, dois adultos, né? Duas crianças até 12 anos não pagam. Boa. Então aproveite, ligue. Mas ligue agora, 2896-4665. 2896-4665. Hoje, os primeiros que fecharam... O que, que foi? Parcela em 6 vezes. Pulou. É isso aí, 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Uhum. Então olha, hoje o primeiro que fechar lá... Aliás, Baro, é o primeiro. Hoje, quem fechar lá, até o fim do programa, até as 8 da noite, a partir de agora, até as 8 da noite, eu vou dar uma camisa oficial do time. Boa! Tá bom? Isso. Boa! Mas, por favor, né? Do time, se for São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Portuguesa, aí grande, ok, né? Não vai me inventar o time lá da... Pô, da Bélgica, lá. Se o cara quiser a camisa da Chapecoense. Ok, ok. Boa. Né? Camisa dos 20 times da Série A, mais o Inter que caiu. Boa! Né? Mas quem? Empatada, né? É bom lembrar. Senão, torcedor. Às vezes tem um colorado que quer ligar lá. Pô, é verdade, hein? Inter foi pro saco. Você mesmo, né, velho? Tá vendo? Então liga agora, 2896-4665. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. E também no oferecimento de FIFA Mobile 2017 da Electronic Arts, mano. A gente tava falando de videogame, poxa, então vamos falar do FIFA Mobile. Vamos aproveitar então, Sombra? Vamos. Vamos falar agora então de FIFA Mobile 2017 da Electronic Arts, amigão. Tá coçando aí sem fazer nada, velho? Você que tá agora no metrô, tá olhando pro nada, você tá no banheiro, você tá agora na recepção do dentista. Deixa eu ver onde mais você tá. Você tá olhando aí a tua namorada gritando com você agora e você não consegue discutir a relação. Você não quer ter aquela DR agora com a tua mina, velho? Você tá agora aí, sei lá, cutucando a unha e daqui a pouco vai inflamar e você vai ter que gastar um monte de dinheiro com antibióticos, velho. Então se liga, não faça nada disso. Faça isso aqui, cara. Ó, baixe agora mesmo o FIFA Mobile 2017 da Electronic Arts, cara. Você não sabe como é que escreve mobile? Ó, M-O-B-I-L-E. Mobile. Tá certo? Sim, Mobile, FIFA Mobile 2017, mas se fala mobile, tá bom? Ó, e o melhor de tudo, cara, o jogo é 0800. Aí o cara fala, o que é jogo 0800? É jogo de graça, Motinha. Ah, é free. Aí sim. É free. Você não precisa atrasar os boletos, pensão alimentícia, porque você não vai gastar nada pra baixar o jogo. Esse jogo é top. Você que é fifeiro, cara, você que gosta de jogar um FIFA... Baixa agora mesmo o FIFA Mobile 2017, cara. É de graça. É de graça, Sombra. É top demais, cara. Baixa o jogo aí pela Play Store ou pela Apple Store. E ó, Motinha, nada melhor do que ter um jogo leve no seu celular. Lógico, velho. Ele só tem 100 megas, Motinha. É bem leve mesmo. E ó, você não precisa nem deletar o Tinder. E por exemplo, porque não ocupa tanta memória, né? Pois é, porque às vezes quando você tem um jogo pesado, o bagulho fica travando lá, o Rude. Pô, dois, agora eu não consigo abrir o Tinder. Você pode baixar, Rude, que só tem 100 megas, um jogo levinho, vai rodar perfeitamente e não vai travar no seu celular, tá bom? Baixa inclusive no Wi-Fi da tua empresa. Você que tá conectado aí, RG, ó. Energia Guest. Baixa aí, RG, aproveita aí. Ó. Aqui, FIFA Mobile 2017. E ó, galera, pra você que fala, mas pô, como é que eu vou jogar? Tem como se fosse um controle virtual dentro do celular, Sombra. Até inclusive com o direcional, com os botões, velho. É show de bola. Legal, o jogo é feito especialmente pra smartphones, galera. O jogo fica dinâmico demais. Você pode ter certeza que você vai curtir. Você é fifeiro? Aproveita pra baixar aí. E olha só que bacana, Motinha. Já baixei, ó. Vou te fazer um convite. Abre agora o site da Energia 97. Ó, abre agora o site da Energia 97. É 97fm.com.br / estádio ao vivo. Ou o Facebook aqui da rádio também. Que é facebook.com/energia97fm. E me assista jogando ao vivo. Atenção você aí, Sérgio Louco. Você que tá agora no estúdio de produção. Vamos emparelhar aqui, ó. O meu celular aqui. Caraca, com o site da rádio e o Facebook da rádio também. Lindo. Tá certo? Vocês vão me ver jogando ao vivo agora. O FIFA Mobile 2017, tá bom? E digo mais, viu, Motinha? Vai mostrar que você é um monstro. Vou mostrar que eu sou um monstro até aqui no celular, velho. No... Você tá ligado, que eu sou um monstro em qualquer coisa. Já tô conectado. Se liga só, RG. E vou falar mais, rapaziada, mandar um abraço aqui pro pessoal da EA Mobile, que tá marcada no post também, caso alguém tenha alguma dúvida e queira saber mais sobre o FIFA Mobile. Caraca, tá bom? Ó, o pessoal tá marcado aí. Sim, é simultâneo. Tô aqui, ó, sincronizado. Caraca. O pessoal já pode ver, pode conferir. Tô jogando aqui, ó, tô na minha tela de abertura, já vou jogar. Não, tô fazendo aqui o aquecimento, eu vou jogar contra o meu goleiro, tá certo? Vou dar uns chutes no meu goleiro. Vai Repare lá. Só. Olha lá, vocês estão vendo? Ah, é? Olha lá, vou ter que fazer um gol no meu goleiro. Mano, você quer tomar isso aí, mano? Vai. Olha lá, vê lá, RG. Olha eu, cheguei, bati. E aí? O goleiro pegou. Goleiro defendeu. Errou! É um sabonete mesmo. Olha lá, chupa, trouxa. Caixa, sucesso. Que é nóis, Paquito, tamo junto. Tá treinando pênalti. Putz, esse goleiro. Mano. Mas o cara é o Cássio, velho. É o Cássio, então tá errado, velho. Mas muito bom. Legal esse negócio aí, hein? RG, é top demais, cara. É top demais. Baixa agora mesmo, rapaziada. FIFA Mobile 2017. E pessoal, o pessoal da EA Mobile tá marcado lá no post. Se vocês quiserem saber alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem e pergunte, tá certo? Tamo aí. Oh, legal. Boa! Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento... Ah, não, agora não vou falar de oferecimentos. Agora não. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Hoje apenas ouvintes virgens, tá bom? Dedinhos virgens. É isso aí, apenas ouvintes virgens aqui no hashtag 18 anos de Estádio 97. Tá bom? É isso aí, hashtag 18 anos Estádio 97. Vamos aos primeiros ouvintes, virgens, terça-feira, o telefone 3284-7097. E o telefone para você mandar sua mensagem via WhatsApp é 94-353-0150. 94-353-0150. Esse é o telefone para você também mandar a sua mensagem no oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Vai tocar o Asdrubal. Bora. O Asdrubal. Hoje... E durante um bom tempo, apenas motivado pelo Tarzan. Nossa, que gostoso! Mas Miller! Qual foi o melhor Tarzan? Que gemida gostosa, hein? Primeiro. Olha, velho, eu sei que o Asdrubal, a gente carregou ele com todo tipo de Tarzan. João Vansbilha. Você sabe que eu já fiz a Domênica de Tarzan, porque é uma folha de bananeira da casa dele. E no cipó. É, amarrei ele no ventilador, falei, pula gostosa. Mentira. Estourou o ventilador todo. Inclusive, ó, se você quiser mandar o seu Tarzan também via WhatsApp, os melhores eu vou alimentar aqui o... Eu vou mandar. Peraí, ó. O Asdrubal. Ó, faz assim, ó. Domênica! Esse era um filme que passava muito no cinema, mano. Então, quando eu era moleque, todo final de semana a gente ia assistir. Deu Tarzan de novo. Ia assistir. Mas você ia manjar? E aí você saía do cinema, Quando acaba, você saía se sentindo um herói, andando pela rua. É? Mas você ficava olhando o pacote do Tazão, sabe, sabe onde eu assistia, mano? Diga, RG. No Cine Candelária, tinha ali na Avenida Guilherme Cote, e passava o bonde, né? Então você ficava assistindo a porra do filme, quando o bonde passava, puta, tremia a porra do da tela, velho. Pra você cinema, que é mais jovem, não entende o que era o Tarzan na época do RG, é do jeito que você sai do cinema quando você viu o Hulk, o Homem-Aranha. Essa é a linha. Entendeu? É a mesma história. Esse é o comparativo. E ele usava aquelas sunguinhas, né? É, esse era o comparativo. Não, o Tarzan era uma tanga. Você ficava manjando, não era aquela coisa gay que você não, quer não, você dizer, ficava, não, você ficava... É, mas era um pacotão, vai. Você ficava entusiasmado. Não, não via pacote. Quando ele vinha no cinema. Não, você tá pulava, e pulava em cima do você não tinha maldade, eu tinha. Ó, você não tinha malícia. Só a Mota que conseguia ver o pacote do Tarzan. Você não tinha malícia, eu já tinha, velho. Ah, eu ficava era um pacotão. Eu queria ver a luta dele com o Leandro, o Jacaré. Por exemplo, eu assisti a Power Ranger só pra ver o vestidinho colado. Quem? O Power Ranger. Aquela... E a Rosa era homem, porque tinha, era bolachuda. Era bolachuda? A Rosa era homem. Dizem isso, né, que a Rosa era homem, né? Alô? Peraí. Agora vem. Vamos ver quem tá na linha aqui. Alô? Alô? Quem fala? É do estádio? Opa! Opa! Estamos aqui! Lasqueira! Não acredito! Tranqueira, velho de guerra! Ligou um boiadeiro. Boa tarde! Então acredite, velho, então acredite. Nossa, que sensacional! Pô, pra uma rapaziada do estádio aqui, quem fala é Felipe Alvarez Bravin. Bravin! E aí, rapaz? Beleza! Tá falando de onde? Pô, que maravilha, eu tô falando de Campos do Jordão, cara. Ó, Campos. Então peraí que o mano vai fazer um introito com você. É, vai fazer a entrevista. Peraí. Ó, seu nome completo, por gentileza. É Felipe Alvarez Cruzeiro Bravin. Bravin. E quantos anos, Felipe? 27. 27, meu. E você tá falando de Campos do Jordão? Campos do Jordão, cara, eu ouço vocês há muito tempo, desde que eu morava em São Paulo, eu trabalhava em São Paulo, então voltava escutando vocês, e até hoje eu saio do trabalho, põe o aplicativo no carro e venho ouvindo, ainda peguei a mania, não consigo largar, caraca, não acredito que eu consigo falar, mas, cara, mas, eu achei que eu RG, 27, mas fica calminho aí, viu? Fica RG, calminho, velho. O cara com 27 em Campos do Jordão, é, não pode ficar bravinho, cara. Você tá em Campos do Jordão, fica calminho. Mas, ô amigão, você tá passando uma temporada só aí ou você agora tá morando em Campos do Jordão? Não, eu moro aqui já vai fazer um tempo. Eu saí daqui pra fazer faculdade em São Paulo e voltei pra cá depois. É. Minha família tem uma pousada aqui, a gente já fica aqui já tem uns 12 anos já. Então, na temporada, aí, quanto vocês cobram a diária aí, velho? Naquele mês de julho, que todo mundo quer ir pra Campos. Mano, se for um corintiano igual você, vai sair caro, viu? Pro Domênico e pro Rudy ia ser grátis. Aí você paga com o corpo. Não, João, mas fala aí. Só pra ter uma noção aí. Quanto que vocês cobram a diária aí na temporada? Ah, na temporada depende do apartamento, né, mano? Tem vários tipos de apartamento, são quatro tipos. Mas varia, vai na parte dos R$500 a diária. Ah, quanto? Uns 500. 500 pau a diária, você e a tua esposa? E o filho, na temporada de inverno, né, mano? Ô, John, mas tá caro o bagulho, mano. Quanto é que é a diária no Rio de Janeiro, em Copacabana, nos hotéis que você vai? Ah, filhão, mas você... Bota um pau e meio. Você não quer comparar o Copacabana Palace, velho? Com o Campos do Jordão. Como é o nome da tua pousada? Que é isso, pô. Com certeza eu quero comprar Campos do Jordão. É sensacional, não, mano. Não, eu também gosto. Ó, Campos do Jordão, eu não tenho nada contra Campos do Jordão. Eu tenho contra as pessoas que vão lá. Qual porque... é o nome da pousada, mano? Pra gente ver se é legal. É uma pagação, velho. Campos do Jordão é uma pagação. É aqueles caras aí que quer dar de rico, velho. Os caras ficam querendo comprar toca nova, sobretudo, e acham que todo mundo é rico. Todo mundo em Campos acha que é rico. Só quer andar com nota de 50 pra comprar a maçã do amor. Essa é a sim. Galera que vem na temporada. Então, que é época que você tá falando. Tem que vir na baixa, na primavera, tá? Tem vários parques, tem umas coisas bonitas. Mas, ô Felipe, conta pra gente. Campos é muito bonito, cara. Campos do Jordão é muito bonito. Não perca a oportunidade nesse momento de falar o nome da sua pousada. Pô, com certeza. Vocês me deram essa honra, vai ser um prazer. Então, fala. Pousada das Hortências. Mas, fala, essa tarifa que eu falei é temporada, mas a gente tem época que é R$100 a diária, na baixa temporada, é o que eu falei. Depende do tipo do apartamento, senão vai dar a impressão também diferente. Mas é Pousada das Hortênsias. Quem quiser dar uma olhada no Facebook, no site das Hortênsias. Eu vi aqui, tem até no TripAdvisor, tem. Mas ô amigão, mas ô amigão, a sua pousada é ali perto do centrinho, dá pra ir a pé até o centrinho, ou é aquelas pousadas um pouco mais distantes ali, igual aquela Mont Blanc, que é lá no morro lá? Não, aí então, a Mont Blanc faliu, mano. Faliu? Já faz tempo que você não vem. Faz tempo mesmo que eu não colo aí, mano. Quando a pousada é meio longe, é legal, você não fica no meio da muvuca. Ah, mas o legal é você não ter que pegar carro, velho. Não, mas a pousada é no bairro mais turístico, que é o Capivari mesmo. Que é o bairro onde tem a cervejaria famosa, aqui tem todas as coisas famosas. Posso falar um negócio? Porque é uma rua bem recente. Como é que tá, Sombra? Peraí que o Sombra tá avaliando. Felipe, eu vou te falar um negócio. Vocês estão lá desde 2002. Exatamente. Eu só vou contar um fato pra você. Primeiro dia nosso em Campos do Jordão foi a final Brasil e Alemanha na Copa do Mundo. Primeiro dia que eu morei aqui de verdade. Que a gente abriu pousada. Legal então... que você deu a sorte, né? Com certeza. Ah, 2002. Claro que deu sorte, mano. Ah, 2002 foi quando fundou a pousada aí. Aí foi bom. Exatamente. Ganhou o título em cima da Alemanha. Vou falar um negócio pra você. Oliver Kahn, né? Bem localizado. E de um gosto muito fino, parabéns. Sombra, muito obrigado. Cara, vocês não têm de verdade, eu tô até meio falando meio rápido. Calma. Porque vocês não têm noção de como eu tô feliz de falar com vocês, cara. Eu me sinto até um meninão mesmo, porque eu sempre tento voltar do trabalho, mesmo aqui em Campos. E eu tento ligar e hoje, quando vocês atenderam, eu não sabia que caía direto no ar assim. Eu fiquei direto, velho. Ô, Norberto. Aqui não tem história, Norberto, não, já falou que é parmeirista, não é? É. Com certeza, vó. Ó. Palmeiras e ó, sou fã do Gude, viu? Pode falar pra ele que eu sou fã dele, vó. Eu vou avisar ele, tá legal. De férias ainda. Ô, Norberto, deixa eu falar pra você. O Domênico tá aí. O que que você... O Palmeira vai emprestar o Leandro... Não é Norberto, não. O nome dele, Como é que Bravinho. Chama? O Bravinho. Diga aí, boa. O Leandro Banana vai pro Esporte, parece, viu? Ficou sabendo. E o Alióleo vai pro Bahia. Você queria eles no elenco ou pode ir felicidade? E o Cleiton Xavier acertou com Vitória. Vitória, Então, acabou acertando, né? O Banana e o Xavier, o Alione, eu não sei, eu acho que eu sou igual todo palmeirense. Eu acho que o Alione, não sei, tem alguma coisa ali, mas não, na hora H ele dá as rateadas, igual na Copa do Brasil. É meio molecão também. Eu não sei, viu? Acho que pode ser bom. Tem bastante gente boa chegando aí. Acho que tem que dar espaço pros caras mais cascudos mesmo. Esse ano a gente tem que ir pra cima e tentar ganhar tudo. Esse ano tentar ganhar tudo. Aproveitar que a maré tá boa. Senão acontece igual com o Corinthians aí, que aproveitou os dois anos dele e agora tá nessa draga danada. Tá nessa draga porque a diretoria errou, velho. Fala galinha, isso é verdade, né, Corinthians? A única galinha que eu tô vendo aqui é você. Que saudade disso. Fala assim, olha, eu quase te liguei no ano novo pra você falar isso. Ah, não, pra te chamar de galinha? Porque a senhora não vai chocar um viúvo. Ah, não! Olha, grande Bravinho. Grande Bravinho. Ele muda. É um prazer. Olha, vamos Você abrir lá uma, em Campos Jordão? Vamos abrir uma família Pimpolini em Campos Jordão. Com certeza. Hein? A novidade do verão lá. Vamos eu fazer. Acho que tem tudo a ver. Um fundi de macarrão. Fundi de macarrão. Um fundetone de macarrão. Muito bom. Agora, viu, grande Bravinho, vamos falar de palestra. O maior time da América do Sul. Ei. O maior time do Brasil. Ei. Vamos falar da pousada. O time que esguia. Pousada. Vamos pousada falar das Hortênsias. Que coisa boa. Pousada do nosso amigo e o palestra. É boa, viu, velho? Tá vendo a avaliação aqui. O Palmeiras estava quase trazendo... 4 estrelas. O jogador do Esporte, Samuel Xavier. Aí o Esporte está fazendo um jogo duro. Aí eu pergunto a você. É Samuel Xavier... Hein, quem que é esse cara? É o Daniel Alves? Que porra que é esse jogador que o Esporte tá fazendo um jogo duro? Ué, paga o que eles querem, velho. Você conhece o futebol dele, Bravinho? Eu não sei, viu? O Provolô, eu acho que agora todo mundo vai fazer jogo duro com o Palmeiras, né, cara? Todo mundo tá falando em todo lugar que o Palmeiras é quem tem dinheiro, que o Palmeiras é quem tem dinheiro. Os caras vão querer o dinheiro do Palmeiras, velho. Ninguém vai liberar assim fácil. Antigamente eu falei que os caras não queriam vir porque não queriam apanhar. Agora os caras querem vir, mas só querem ter que pagar. Não, ele falou antigamente. Antigamente. Ele tem razão, infelizmente. Antigamente os caras não queriam vir porque falavam, pô, a torcida vai me bater. Na época da segundona, os caras iam chutar os jogadores. Exatamente isso que eu acho também. Concordo contigo, Motinha. Então, e eu acho que faz parte. Sei lá, e agora os caras falam assim, alguém do Palmeiras liga lá pro Sport e fala, pô, a gente recebeu um telefonema do Palmeiras, velho. Ô, quanto que é? Ô, é integral, vai pagar tudo. Eu acho que o Domênico vai adiantar as férias dele. Só porque o Leandro Baleia foi embora. Porra, quero trabalhar, porra, meu Deus, que felicidade, porra. Domênico é muito louco, né, Provolone? Muito louco. Não vai adiantar as férias, não. No pique, hein, nosso ouvinte. Ô, Felipe. Borra o prato! Desculpa, Sombra. Desculpa, Provolone, eu te atropelei. Eu estou nessa dúvida. Sou um jornalista tão experiente. Muito obrigado. Borra o prato! Ah, é difícil, mas eu acho que o prato já ia chegar já deitando, porque ele já joga aqui, já faz gol aqui, já tá acostumado. O pai já ele tá jogando muito, mas sei lá, eu acho que o prato era mais certo, é mais barato também, né? Até onde eu sei, é mais barato. Então, se fosse possível, eu acho que o prato, pô, o prato faz, né? O Provolone, eles jogam demais, cara. Sei lá. Depende. Se era bom. Se for de plástico ou porcelana, aí tem. Ah, salvando a aula. Salvou dobrada agora com ele. Nota 9.7. Oh, boa. Mas, ô amigão, você que tá morando agora em Campos aí, e Campos não é tão próximo de São Paulo, meu. Campos aí demora umas 2h30, 3 horas pra chegar no pico aí. É, mais ou menos isso mesmo. Você acompanha o Palmeiras aí? Você vem pra São Paulo pra ver jogos ou você desencanou? Só assiste pelo pay-per-view agora? Então, acompanha, assim. Eu até, eu sou avante, né? Era desde a época que eu morava aí. Quando eu morava aí, eu ia sempre, né? Uhum. Mas agora é aquela coisa, é mais quando tem, consegue mesmo uma... Porque também é complicado. Como eu trabalho com turismo, às vezes eu trabalho de fim de semana quando tá mais corrido, sabe? Então, às vezes dá pra encaixar uma quarta-feira, assim, mas... Esse ano não tô pensando em perder muita coisa, não. Quando tiver uma brechinha, eu vou com certeza comparecer, porque é perto, mas é longe também. Né? Mais ou menos, não é tão longe, né? 2 horas, 3 horas. Ô, Felipe, eu tive aí há um tempo já, uns 5 anos atrás. Ah, e a rádio pegava razoavelmente bem aí, tá conseguindo ouvir bem aí. Uma boa parte da cidade dava pra ouvir energia pelo rádio do carro. Exato, não, eu ouço 90% das vezes eu ouço pelo rádio do carro. É mais quando eu tô chegando perto da minha casa mesmo, aí é mais árvore, mais fechada, tá. Eu tenho que botar o... Mas aqui é 97, pega desde manhã o palhaço e o Domênico fazendo as graças até a noite, pega direto. Mas... pega muito bem, viu, Sombra? Mas tem essa característica, o Vale do Paraíba. Lá em Santa Isabel, você bota no rádio do carro, nossa, é um espetáculo. Cara. É impressionante. É bem limpo, você sabe que eu fui pro litoral, pro litoral... Porra, cara, e como pega bem energia aí no rádio isso. Do carro, pegando bem. Ô, Felipe. É ótimo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Mas eu sou xereta aqui, eu fui... Sabe esses sites aí que vendem diárias, etc? Sim. É, então tá bem acessível a sua pousada, hein? Tá, é o que eu falei, essa época é uma época que o pessoal, todo mundo tá brigando aqui pra ir pra praia, né? Então vem bastante família, essa época que o pessoal que vem pra cá é mais família com filho, pessoal quer fugir da bagunça, assim, né? Eu não vou divulgar o site, nem dizer quanto estão cobrando, mas é bem acessível, viu? Parabéns! É, não, e fala pro pessoal, o pessoal que quiser entrar em contato, eu tô lá 90% do dia, pra ser sincero. Então eu negocio, fala que ouviu lá no Estado 97, pede pra falar com o Felipe, que eu negocio com certeza. E digo mais, ó, RG, vamos passar uma promoção aqui pro ouvinte. O ouvinte do Estado 97 que ligar aí... A promoção do Mano é um perigo. Ó, o ouvinte do Estado 97 que ligar aí, ele vai ganhar uma diária, tá certo? Ele pode... Ó, se ele fechar o final de semana, ele ganha sexta-feira early check-in e late check-out no domingo, pode ser? Ó, isso é legal. Se ele fechar o fim de semana, isso é legal. Pegar sexta. Isso aí eu faço mesmo, hein, mano? Pode, o pessoal pode acreditar que tá ouvindo o rádio. Igual o mano falou, dá pra fazer. Chegar mais cedo na sexta e sair mais tarde no domingo, dá aí pra fazer sim. Olha aí, bacana, olha. Pousada das Hortênsias em Campos do Jordão. Fala lá com o Felipe. Exatamente. Puxa vida, putz, que demais falar com vocês. Espera que hoje o Domênico tá esticando as férias. Ruim. Mas o Domênico... Ele tá na fazenda dele, velho. Não sinta a pena. O Domênico é uma pessoa que todo mundo sabe, ele é do mal. Não. Ele é extremamente mal. Você fala assim... Você foi bem. Ai, que pena que o Domênico não tá aqui. Você acha que ele tá preocupado que não tá falando com você agora? Não, mas ele é o mais imparcial do rádio. Ele tá na fazenda dele. Não queira conhecer os seus ídolos, Felipe. Eu já disse isso várias vezes. Tá na fazenda dele, velho. Ele traz mal agora. De perto, ninguém é normal, né? Pô, é verdade que a piscina do Domênico é de porco? É. Ele mandou fazer um porquinho. Pô, tudo na fazenda dele é formado. Inclusive, não tem água, tem lama. A piscina dele tá cheia de ratos, cara. A cama é uma porca grande. O portão da fazenda são, são dois porquinhos. São dois porquinhos. A campainha é barulho de porco, você aperta. E as meninas. As crianças não andam a cavalo, as crianças andam no porco. Sela o porco. Olha lá. Aí, ó, vou apertar a campainha dele. Campainha do Juvenal. É. Nosso pequeno Juvenal aqui. Tudo é porco, velho. Ruim. Ruim. Felipe, porco. Mas parabéns aí pela sua. Pela sua empresa aí, pelo seu negócio aí. Bacana aí. Só, eu não vou mandar um abraço pra ninguém, porque o pessoal só tá me ouvindo aí, beleza. Eu queria de verdade dar parabéns pra vocês, dizer que, pô, ainda bem que chegou a 18, tomara que chegue a 36, se vocês quiserem que chegue, porque é um negócio que, assim, na época, hoje menos, porque aqui é mais tranquilo, mas na época que eu morava em São Paulo, trabalhava em Alphaville, morava no centro, era 2 horas de trânsito, e o pessoal fala aí, é verdade, vocês fazem essas 2 horas passar, que é impressionante como... Você nem vê assim no trânsito, então é muito bacana, tanto que até hoje eu ouço todo dia mesmo, você falou, pega bem aqui, mas é demais, né? Parabéns pelo trabalho. Seu trânsito aí deve ser 10 minutos, né, de casa. É, exatamente. Agora, né? Agora, né? Legal, Felipe. Grande abraço pra você, excelente 2017. Fique ligado aqui, porque vai rolar muita coisa legal esse ano aqui no programa. Programa que vai fazer 18 anos em fevereiro, mas será um ano inteiro de comemorações. Merecido demais. Show. Obrigado, viu, Sombra? Valeu mesmo, gente. Eu espero ter outra oportunidade de falar com vocês, que eu fiquei muito feliz. Pô, demais. Mas valeu, cara. Fiquei decepcionado com você agora, hein, velho? É. Pô, eu tô esperando ele falar nada. Quando vocês vierem pra cá, vai ter um quartinho aí no resort. Mas aqui, isso aí tá implícito. Isso aí tá implícito. Se quiser, pode até gravar o resort. Não tem tempo ruim, não. A porta está aberta. Vocês podem ter certeza disso. Tá implícito. Aí sim, gostei de você, Dai. Parabéns. Achei você o cara. Gente. Legal, mas obrigado, não tenha dúvida, você será procurado. Não tenha dúvida. Valeu, gente. Obrigadão mesmo por tudo e bom bem programa, pai. Vou continuar ouvindo aqui. Aqui boa. É pro bem. Valeu, mal, valeu, cara. Obrigado. Valeu, tchau, falou. Tchau. Vai sair assim. É, também, vai, né? É pro lado bom e pro ruim, né? Mas tem a fama, é. 3 horas de merchan, e não vai ter um quarto lá, você tá louco? Ô, café da manhã garantido, pelo menos, no mínimo. Pô, esse é o Estádio 97 no oferecimento. Aí diz que lá na pousada dele, ele põe no banheiro lá, põe fricô. Olha só, pode parar tudo que você tá fazendo agora e presta atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te falar de uma coisa séria. Você que foi ontem jantar na casa da tua namorada, acabou de jantar. Os teus futuros sogros lá vendo a novela, você entra no banheiro, de repente dá vontade de fazer aquele número 2, você fala, e agora? Eu tenho que ficar 4 horas aqui dentro, porque eu não tenho coragem de sair. Na hora que abrir a porta aqui, eu mato todo mundo nessa casa. Acabou isso aí, acabou. Você vai comprar o Fricô. Fricô é um bloqueador de odor. Você vai borrifar 5 vezes na água do vaso sanitário antes, sei lá, precisa fazer o que você precisa, o teu número 2, e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, juro pra vocês, funciona pra caramba. Eu uso e funciona. Todo mundo aqui na rádio usa. Então compre Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você acha o Fricô em todas as farmácias de São Paulo, perto da tua casa, do teu escritório, da tua loja, ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O. Compra, porque ajuda, funciona, e vou te falar, acabou o constrangimento. É Fricô! É Fricô, é isso mesmo. Olha, ô mano. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Essa história do Vinícius Pinotti adquirir uma parte ou emprestar dinheiro em função do Caleri. É lenda. Não tem fundamento nenhum. Zero. Ou seja, então ele não vence. Acabou de dar um tiro agora no sonho do torcedor de São Paulo. Se é o caso, eu matei o sonho mesmo. Porque ele não vai pôr um real pra trazer este jogador. Olha, coitado do São Paulo, então. Não o Paulo tem Nobre fez muito, o Paulo Nobre fez muito mais que o Palmeiras. Ué, mas o que, que tem a ver isso? Ué, o que tem? Ele não quer só no Paulo Nobre. O São Paulo tem que viabilizar, se quer o jogador, tem que viabilizar um jeito de trazer o jogador. Aliás, o São Paulo ele quer, ele não tem dinheiro pra isso. Mas quem disse que não tem? Eu o digo. Que o São Paulo tá negociando? Ué, basta olhar as declarações da diretoria, você não acompanha o seu time, não? O São Paulo tem uma verba de 17 milhões de reais para investir em contratações durante o ano. Sim. Pode aumentar, se houver aí... por exemplo, existe uma programação de vender um jogador, por exemplo. E tá lá, prevê-se a entrada de 10 milhões de euros na venda de um jogador. Se entra 12 milhões de euros, então essa diferença pode ser usada na compra. Sim. Porque o que existe previsão no orçamento é a entrada de 10. Se vender por 12, a sobra pode ser usada na compra de jogador. Então existem 17 milhões programados para serem usados durante o ano. O ano. Pode ser que use uma parte dos 17 milhões, de repente, pelo empréstimo do jogador, não sei. Sim, é, mas então, é que tá. Ou seja, é um dinheiro que o São Paulo ainda não tem. Pra comprar. São Paulo tem que viabilizar, não. Ah, pra comprar não. Pra comprar não tem. Pra comprar não tem. Cara, e talvez sombrar. Ele e na boa, Motinha. Na boa, não sei. Duvido. Porque um empréstimo hoje pode tornar-se algo inviável. Porque se o cara investiu lá 40 milhões e emprestar para o São Paulo, sendo que o jogador pode ser que nem renove um contrato ou estenda o vínculo dele com esse atual clube, que é formado por um grupo de empresários, para esse time não é interessante. Para quem colocou o dinheiro, a mesma coisa, você tem um jogador aí, vamos lá. Eu comprei um jogador, gastei 40 milhões. Esse jogador tem mais 2 anos de contrato. Ele quer ser emprestado para um time brasileiro. Eu vou falar, não, beleza, vou emprestar por mais, sei lá, 1 ano de contrato, o time vai pagar lá o salário do cara. Eu empresto por 1 ano. Eu só vou ter mais 1 ano para conseguir vender o cara. Não é vantagem para mim. Bom, não é vantagem mas pra em tese eles devem ter ainda uns 4 anos com o cara, né? Ah, sim. Então, não sei. Quanto eles compraram ano passado. Então, mas quanto tempo foi o vínculo que eles assinaram? Ah, nego não vai gastar 40 milhões por menos de 5 anos. Partindo desse princípio, é 4 ou 5. E também não vai deixar o cara lá molofando no. Ô, mas no o Pinotti deixou. Vai jogar. Mas peraí. Molofando. O Pinotti deixou vocês na mão, então, mano? Vai falar mal do Pinotti. Deixa eu ligar pro Pinotti. O Pinotti, liga aí. Você ligou pra ele? Ele deu no Pinotti, meu. Ah, mano, então é mó B.O. assombrado. Boa, ele podia. Ele o podia vender mais uns creme lá. São Paulo, não, velho. Por que não? Não Paulo tem, Nobre não fez? Tem. Ah, mas Paulo Nobre é Paulo Nobre. Olha, mas eu acho que, errado. Inclusive, eu. Não, mas emprestar dinheiro é uma coisa, Maltinha. Doar dinheiro é outra. Eu penso que o Pinotti tá certo. Sabe por quê? Ele não sabe quem vai ser o presidente de São Paulo em abril. É, tem isso também, né? Segundo, o estatuto do clube vai mudar, ok. Mas será que o presidente que dirigir o São Paulo... Porque assim, não adianta mudar o estatuto e você cumprir, não saber cumprir o estatuto pelas regras empresariais de boa gestão. Porque lá diz que tem que ter profissional disso, profissional daquilo. Outro dia, e se o nego chegar lá e falar assim, eu vou lá, mas é bom profissional? O cara é profissional disso, profissional daquilo, e bota a cara que não é da área. E bota a cara que não tá pela competência, até é da área, mas não tá pela competência, tá por outras questões que a gente não sabe. É difícil acontecer então, assim, isso. O estatuto tá lá, é que nem receita de bolo. Você pode ter os ingredientes, se você não souber fazer o negócio... Mexer. Se você não comprar o ingrediente bom... Tá lá farinha, você não comprou farinha boa, você não comprou fermento bom. Eu conheço o lugar bom, meu, você quer. Mas a informação, então, Sombra, ele não colocará o dinheiro ou ele ainda não foi solicitado pra colocar o dinheiro? Essa história de que pediram pra ele colocar dinheiro é inverídica. Ninguém pediu nada pra ele, é infundada essa história. Mas se pedirem ele, põe? Não existe, não sei. Não existe conversa em torno do Pinotti colocar dinheiro em cima de jogador. Não existe isso. Vou mandar uma mensagem pra ele agora perguntando. E se pedirem, você pode põe? Ter um pouco de folclore. Para, mano. Deixa eu deixar lá. Deixa não. Hoje ele é informação. Ele é gente boa. Um abraço pro Estádio Pinotti. Estádio 97 da Energia 97. Olha, tem um recado importante pra você. Sim. Estamos no verão. É surpresa? Estamos no verão. Não, daqui a pouquinho é surpresa. Aliás, daqui a pouquinho, na verdade, só vamos aguçar. Estamos no verão e muita gente chega e fala assim, mas eu tô enjoado disso, não gosto mais dessa coisa, não quero ir mais pra aquela cidade, não vou mais passar na casa da tua mãe, sei o que lá. Eu quero fazer uma viagem de verão diferente. Então eu tenho um conselho bem bacana pra você. Agora em março, a gente vai ter o navio do Energia na Veia. A gente vai ter o navio do Energia na Veia. É muito bacana. Sim, e o pessoal lá da promoção, a operadora oficial do navio da Veia. Sim. Navio esse que vai ter show do Capital, do RPM, os DJs show do Energia na Veia. Animal. Vai fazer tremer o navio. Mais de 10 anos já em alto mar, no verão, fazendo sucesso. O pessoal do navio do Energia na Veia. Sim. Tá com uma promoção lá pra cabine com varanda, velho. Onde você pode adquirir a cabine com uma economia de R$1.200. Pô, essa é que eu fiquei. É show de bola, hein, velho? Cabine com varanda aí. Atenção! Você pode adquirir a cabine com varanda com uma economia de R$1.200. Jesus! É como se você estivesse adquirindo a cabine interna e fazendo a cabine interna e fazendo o upgrade pra varanda. Rapaz. O upgrade é bom, eu gosto. Então, olha, você que tá louco pra fazer agora, ainda mais com uma economia dessa de R$1.200, você tem que ligar agora bola, lá na promoção. O telefone é o 3624-9007. 3624-9007, mas ligue agora! Ligue agora, você entendeu? 3624-9007 é o telefone da promoção. 3 dias e 3 noites, você pode ir em cabine com varanda, fazendo uma economia de R$1.200. Show, hein? É como se fosse um upgrade da interna pra varanda. É igual você comprar a classe econômica no avião e o cara te jogar lá pra executivo. Exatamente. Entendeu? Você fez uma bela comparação. Obrigado. Mano. Você é um cara aéreo. Valeu. Aéreo. Parabéns. Obrigado. Então, você pode ligar agora, tem um plantão lá da promoção aguardando sua ligação. 3624-9007. Não, porque é limitado isso aí, viu? Ah, extremamente limitado. Boa. Então, ligue agora que você vai curtir demais, tá aí bom? Sim, hein? É, oh, RG. E quem não abre mão de vir aqui, fala, o moto é importante? Oh, agora tá descobrindo por que, que o mano tá assim, acelerado. Ah, ele mudou. Tá comendo pêssego, não é mais mudou, banana. Mudou, velho, pêssego. Comendo pêssego. Que é muito bom pêssego. Uma delícia. Aí, tá, mas tá, ó, mas esse do mano deve ter alguma coisa, velho. Obrigado. Se souber, é só quem pinga na roupa, só quem mancha. Sabe quem gosta de pêssego? Mas diz que ele gosta de pegar aquele aparelho da Bozano e ficar raspando os pelos do pêssego. É. Quem? O Juca. O Juca? O pianista Juca. Juca. Ah, o Juca voltou de férias. Diz que o grande tesão é que gosta de comer pêssego, mas sem os pelinhos. É. Aí ele passa o Bozano dele. O Juca. É verdade. O Juca, ele só gosta do pêssego, é pêssego em caldo. Porque... É horrível, vai, calma. É, mas sabe por quê? Porque esse aí, ele não suporta encostar o dente aí no caroço. É. Puta, dá um... Você come com casca ou sem casca? Não, bom, mas... Em caldas, não tem casca. Não, alguma. Esse tô falando, Tom. É só arrancar aqui, RG. Esse eu não compro pra não encostar o dente. É só arrancar o que quer? Eu como com casca. Você come com casca ou sem casca, Sombra? O quê? O pêssego. Dos dois jeitos. Com casca. Com sem casca ou em calda. Não, né? Você gosta de banana, né, Mota? Tá ok? Gosto, mas não é da sua conta. Cada um come a banana que quiser, velho. Não atrapalha a piada do rapaz. Não, mas é de catarro. O Mota descasca a banana com a nádega. Meu Mota. Faz tempo, não tem nem mais como faz isso, mano. Eu vou ter umas aulas com o Vieira. Chega disso no ar, pô. O Vieira vai me ensinar como é que é. Ah, o Vieira vai te ensinar bem. Viu, Motinha? Caipira tá deitado lá no hotel, né? Aí daqui a pouco começa aquele. E que isso é chato, hein? Nossa. Puta, aí ele liga pra portaria, puta vida, né, cara? Muito louco. Vocês não podem dar um jeito nisso aqui, que a gente não consegue dormir, que fica essa mosquitaiada toda, essa coisa nossa, toda aqui, essa barulheira chato, toda. Mas pagando um esporro danado, né? Aí subiu o gerente lá para atender o cara, bateu na porta, ele abriu a porta, explicou o que estava acontecendo. Aí o gerente falou assim, pô, faz o seguinte, ó, o senhor apaga a luz, eles vão embora, você vai conseguir dormir. É. Você tem certeza disso? Teoria. Ele falou, aí o gerente falou, tenho, tranquilamente. Aí ele apagou a luz. Puta, mas não deu 5 minutos. Ah. Aí ligou na portaria de novo. Vocês estão loucos? Você não falou que eu ia conseguir dormir? Que eles iam tudo embora? Agora eles voltaram com a lanterna. Era um vagalume, velho. Porra, teve que explicar, pô. Você não precisava explicar, pô. A moto ficou olhando pra trás. Você não precisava explicar. Achei, meu. Tô todo aqui, mano. Pergunta, Mota, eu precisava explicar ou não? Não, não precisava, velho. Mas é que eu acho piada nossa. Ui. Tem vários tipos de vagalume, né? Como em, em estrada, você vê aquele que tem a bundinha acesa, que ele é um pouco mais brilhoso. É, aqui na cidade... Mas todos acendem a bunda? Então, não. Aqui na cidade é aquele como se tivesse dois olhinhos assim em cima da cabeça. Você já viu? Nunca vi. É como se fosse assim uma vespa. Esse só que é o maior. Ele tem aí dois olhinhos brilhantes aqui atrás da cabeça. Jura? Uhum. E ele não acende o traseiro. Esse é o maior. E o pequeno de estrada é o pequenininho. É. Eu queria esclarecer um assunto por um ouvinte que tem muita dúvida. O que houve? O Magno Gouveia. Ele fala assim, não seria o kiwi que tem pelinhos? É verdade, o kiwi tem. O kiwi tem. Mas o pêssego, mas também, o pêssego também. Só que tem. Os pelos do pêssego são mais suaves. Você pega duas mulheres. É meio sedoso. Você pega duas mulheres. A do pêssego é aquela mulher que fez aquele desbotamento lá, você entendeu? Ah. A do descoloriu o pelo. E o kiwi não. O kiwi é aquela safadona lá. Pô, o kiwi parece... Deixa lá é a o... selva, né? Pô, o kiwi parece a perna do macaco. É, deixa lá, entendeu? É, não, o kiwi é o seu peito. É que o kiwi é o bar. O kiwi é o bar. E o pêssego é o bar. É o Rude. É o Rude que depila a perna. O pêssego, ele tem uma penugem só, né? Ué, o Rude depila a perna. Mais ou menos. Você depila a perna também, mano? Não. Eu não tenho muito tempo, não. Olha, eu disse que eu ia aguçar a curiosidade das pessoas, mas eu não vou falar, não. Voltando a... Quem quiser que vá lá no nosso Twitter, que vá no Twitter do estádio, da energia, e que fique curioso por lá, porque eu não vou falar nada, não. Deixa eu já fiquei lá. Já fiquei. Vou lá. Pô, todo mundo ficou atiçando aqui no Twitter e não fala nada. Eu acho que eu sei o que é, mas eu fiquei curioso. O que, que é, Rui? Você acha? Eu não posso falar. Eu não pode falar. Não posso nem chutar. Posso chutar, não? Não. Depois a gente faz a etapa do chute. Eu acho que eu já dei uma dica antes. Oh, diz que o Rodrigo Caixa, enfim, foi no São Paulo... Diz que tá encaminhado aí pra renovação, porque tava dando um BO, né? Que não ia, que ia, que ia renovar, que não ia, que tava, não tava entrando em acordo. Parece que os advogados estão lá. Bom menino, né? O Rodrigo é bom menino. O Rogério disse que o Rogério fez um lobby muito grande, que quer que ele fique. Mas também tem o lado do São Paulo, né? Porque o São Paulo quer ganhar dinheiro, precisa de dinheiro. É. E a venda do Rodrigo Caio, que é um cara que é da seleção e tudo, potencialmente é mais dinheiro pro São Paulo, né? Lógico, não tem a dúvida que renovou. Mas aí, de repente, é um bônus pro jogador, mais uma segurança pro São Paulo, mas se chegar uma boa proposta, não tenha dúvida, o São Paulo precisa muito vender jogador. Precisa do dinheiro que tá saindo. É verdade. E se for vendido, não vamos esquecer, uma produção Baicutia. Exatamente, mais um, né? Mais um. Quer o seu Nissan agora? Então pode comemorar, porque chegou a hora. Escolha certa, Nissan. A linha Nissan está com condições imperdíveis e você pode escolher a que cabe no seu bolso. Você precisa conhecer o Nissan Kicks 2017, o SUV mais desejado do ano e o melhor da categoria. Ele tem painel multifuncional de alta definição, central multimídia com câmera de ré e muito mais. Com versões a partir de R$ 84.900. Vá até uma concessionária e faça um test drive. Porque quem testa, compra Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Estádio 97. Esse é o Estádio 97. Hoje é dia dos ouvintes virgens. Ligue 3284-7097. 3284-7097. Olha, temos aqui alguns... O pessoal se manifestando aqui como Tarzan através do nosso WhatsApp, é verdade. É verdade, já temos alguns gritos aqui, ó. Domenico! Mulherzinha do Aguinaldo! Olha, você respeita o casal. Olha. Se o Domenico tá aqui, acaba o programa. Olha, isso aí é ruim. Já tinha. Vamos lá. Mais uma mensagem te mandaram aqui no nosso WhatsApp 94-353-0150. Domenico! Pegou, velho. Ai, pessoal. Olha que homenagem bonita. Vou colocar no vídeo de casamento isso. Mas será que todo mundo vai gritar que nem o Tarzan? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. São tudo louco, né? Rapaz, eu não acredito. Mas será que continua os caras de Tarzan? Muito bom, muito bom. Os caras não param, velho. Vamos lá, mais mensagens aqui, vamos lá. Oi, pessoal, sou o Marcos Donizete de Osasco, palmeirense, campeão, hein, Dodô? Ô, mano, queria falar uma coisa. Você é uma mistura de um louco que tava andando na rua, tropeçou num gato, bateu a testa na quina da calçada, aí deram o Rivotril, aí vomitou, chacoalhou a cabeça, bebeu 2 litros de tequila e andou numa montanha russa. Você é o resultado disso. Você é muito louco. Como é que vai o Valdívia, Nicolau, 2 milhões pelo Wendel? Se o Wendel ir de graça, tá caro, mano. Você tá louco. É louco, filhão. É, esse que é o desprestígio do torcedor brasileiro. O Endo, ele tinha tudo, ele tem potencial pra ser um jogador aí do nível do Ashley Cole. E o brasileiro gosta de depreciar o que é nosso. O Endo é muito bom, velho. O Endo, ele tá entre os top 5 aqui do Brasil. Ele tá atrás, talvez, aí do Zeca, do Jorge, do Fábio Santos e do Zé Roberto. Me cite um outro lateral esquerdo aí que seja tão superior ao Wendel assim. Egito é melhor, o Fabrício é melhor. Da onde? Não fala bobagem. O drible que ele deu, fala só esse drible já fez mais do que o Egídio é netinho da jogou avó. Jogou aonde? Ganhou o quê? O Egídio tem uma relação de amor com a avó. É, aí é belisco antigo. Ai, que jogou bobo. Aonde? Ganhou a o quê? A avó vai lá, ó. O Zé Roberto é muito bom agora. Depois que a avó ficou solteira, a esposa dele proibiu de sair. Ah, é? Você toca uma cuíca ali? Que é isso? Olha o respeito, pagode! Olha, respeito uma senhora, viu? Respeito da avó! Ai, pagode! Será que essa avó faz isso? O samba, pagode! Ah, eu gosto de mas será que a avó toma banho de chuveirinho? Sim! Olha, ela enfia o chuveirinho! Eu cresci na casa do Léo Rosa. Bom, vamos lá, vamos lá! Mais ouvintes no oferecimento do Busca-Pé, Saldão Busca-Pé. Comece o ano com economia, dá um busca no Busca-Pé. Dá um busca-pé. Vai lá, vamos lá mais uma vez, o Asdrúbal tocando. O Asdrúbal, só na onda do Tarzan. Sorri bem, velho. O cara fez uma produção, velho. Não é o cara, isso aqui é da rádio. Queria lembrar que lesada, todos véio. Os Tarzans exibidos aqui são Tarzans que foram exibidos ou na TV, ou no cinema. Véio, esse é esquisito. São Tarzans famosos. Cara, a mente do Sombra é uma coisa insana. É, ele é fica doente, pensando, ele não dorme à noite, ele fica pensando, o que eu posso colocar doente, pra véio. Entrada de ouvinte? Aí em algum momento ele acordou 5 da manhã e falou, já sei, Tarzans. Não, mas eu juro por Deus que é verdade. Eu sei que ele é doente. Muito bom, mas essa ideia foi ótima. Não é uma pessoa normal. Ah, vamos ver quem tá na linha aqui. Alô? É, agora sim. Deixa eu ver, vamos lá. A Chita prendeu ali. Alô? Alô? Quem fala? Rogério. Rogério do quê? Rogério Berber Carapeto. Nossa, grande Rogério. E quantos anos? Cara, Berber Carapeto. Berber Carapeto, 4.0. 4.0 RG. É, mas pode lavar, ó, né? Pra não ficar com o cara preto, velho. Eu pensei que você ia falar do Berber. Passa um sabonete. Pensei que você ia falar do Berber. Foi no melhores momentos. Boa RG, boa, mandou bem. E, ó, amigão, qual é o seu bairro? Eu moro no Jardim Samara. Eu não conheço. Cuidado, hein? Dá medo, hein? É onde tem o poço. Amigo, cuidado. Hein? África do Sul, amigo. Meu. Cadê onde, amigão? Que onde piroca. Fica esse bairro, velho? Meu. Você tá gostando daquele negão lá? Negão. Meu menino. Os negão, cara. Cadê piroca? Você gosta dos negão lá, velho? Essa é a tromba, amigo. Outro dia, o Benjamin. Ô, amigo, outro dia. Você tá acompanhando a trip do Benjamin? O Benjamin tá na África, você viu? Não vi. Porra, cara, outro dia o Benjamin, ele todo xiliquento, ele começa a beber água e depois ele precisa fazer xixi. E ele tem vergonha do pipi. Então o que ele faz? Ele desceu do Jeep, Sombra, pra poder urinar. Ao invés dele urinar virado pra fora assim, ele teve que descer do Jeep. Ele foi ali numa moitinha. Velho, o cara lá, o guia, mano. O cara espantou o leão cajeba, mano. O cara bateu essa plá no chão, Sérgio. Mano. Deu uma tremida no chão, o leão correu, velho. Benjamin, nossa, que é isso? Falaram que o Benjamin. Abaixa o volume, dele, amigo, do seu tá rádio. Ele tá tomando água igual elefante, tá ligado? Com a tromba. É. Ele vai de longe, tá na ligada na água, vem ele tomar água assim. Tentativa de piada não deu certo. Mas é que o moto fica no meio da piada. Abaixa o volume aí, amigão. Mas é que tá ruim, velho. Não, trabalhando. O ouvinte já baixou um pouquinho o volume. Abaixa aí, amigão. Faz a piada. Baixa assim, porque senão dá microfone aqui e reverbera tudo. Tá. Ô, amigão, qual é o seu bairro? Você falou que é Jardim Samara, mas fica perto da onde? Perto do Campo Limpo. Campo Limpo, aí na Zona Sul. Exatamente. Zona Sul de São Paulo, boa. Oh, então quer dizer que aí funciona a prefeitura com os lixeiros aí, velho? Funciona. Pelo menos na parte onde eu moro, funciona. Ah, porque se o campo é limpo, né? Cadê o Carlos Alberto? Eu juro por Deus, Jesus. Hoje tá demais. Porra, agora eu me jogo daqui. Vai, filho. Amigão, você trabalha com o quê? Eu sou auxiliar de almoxarifado. E hoje o pessoal não usa mais o carbono, né, cara? Não. Eu uso ainda, meu. Não é isso aí. E a mão ficava toda roxa. Mas você, o que mais que existia você... no escritório que o pessoal hoje não utiliza mais? Cara? Só pra aproveitar o gancho, você é do tempo que o cara mandava você ir buscar o carbono pautado, velho? Carbono pautado. Começava o office boy, um auxiliar novo. Ele fingiu que não ouviu, RG. Antigamente, aí você fala pra ele, vai lá no segundo andar, e pede um carbono pautado. Não existia, né? O cara fica que nem um louco, né? Com medo de voltar. Ah, tinha mimeógrafo, carbono. Não, mas é que o mimeógrafo era mais em escola, né? Não, empresa que utilizavam Telex. Telex não tem. Ó, Telex, mimeógrafo, carbono. Que fax também hoje quase ninguém usa, né? Máquina de datilografar. Fax alguém usa ainda? Usa. Fax? É, o Palmeiras usa ainda. Cala a boca, você é babaca, eu não fiz mais. Palmeiras tem um lá desde 51. Vai se ferrar, você. Amigo, que time você torce? Palestra! Aí não deixa. Não deixa esse idiota falar, não. Ô, parmeirista! Fala aí, vovó! Olha, primeiro parabéns por ser parmeirista, o maior time do Brasil, da América do Sul. Aonde, velho? Me engano do mundo hoje. Me engano. Aonde? Ó, sabe que a China tá preocupada em abrir o mercado com Parmeira, viu? Ah, é. Nossa, a China tá super preocupada. Ô, você hoje... tem. Oi, fala, amor, vai. Você... Ô, vovó, hoje em dia existe 3 mercados: o europeu, o chinês e o Palmeiras. É isso? Não, e você sabe de uma coisa? Vergonha ali, cara. Como o cara fala isso no rádio? Falaram que o Alexandre Mitos, ele contrata os jogadores dando um jantar, viu? Ele leva pra jantar. Mas ele quer contratar ou comer? Tá de brincadeira? Não, então, por isso que... Tá de brincadeira? Vai estar pagando jantarzinho pra jogador, velho. Ó, por isso que ele tá gordo daquele jeito. Porque, viu, o jogador, jogador pra ser contratado pelo Corinthians, eles levam pra jantar, mas o jogador tem que pagar a conta, viu? Podia mesmo, velho. Verdade, vovó, verdade. Bruno Matos tá... Quem que é Bruno Matos? Bruno Matos. Ai, como é burrinho esse aí, viu? Esqueci o mundo. Parece um moleque. Eu tava lendo outra coisa. Alexandre Matos. Alexandre Matos. Como é que ele chama esse menino aí? Rogério, vovó. Rogerinho. Fala, vovó. Esses meninos aí que tá no Parmeira, quem que você quer que saia? O Barrios, o Eriquinho, o Rafaelzinho Marques? Ó, vovó, eu vou ser bem sincero. O Palmeiras tá contratando aí, tem alguns jogadores que eu acho desnecessário, né? Porque o elenco do ano passado foi muito bem, graças a Deus. Por exemplo, mas quem tem, tem que dar uma renovada, sim, no elenco. O Rafael Marques é um jogador que o ano passado ele caiu muito de produção. O Barrios até agora não mostrou para o que veio, só fez 4 gols no Fluminense e só. E gosto do futebol do Alexandro, é um jogador que ele é centroavantão mesmo, é aquele cara que bate de frente com o zagueiro. O ano passado aí não teve uma boa sequência, mas quem sabe esse ano aí, de repente, ele pode até ter uma sequência boa aí, né? E apostar nos jogadores aí, né? Tem também o jogador, não pode esquecer também dos jogadores da base também, né, vovó? Só contrata. Posso falar uma coisa, ô Norbertinho? Esse time sub-20 é ruim, viu? Olha, não tem, olha, não sei se sobra alguém, viu, ali, viu? Não passa do esporte, eu acho. A zaga é horrível. Eu andei assistindo alguns jogos aí do Palmeiras hoje, sub-20. Né? Então, a zaga é horrível. Não sei nem se passa do esporte hoje. Então. Mas o ataque até que dá pra quebrar o galho. Porque quando a zaga entrega, o ataque, né, vai lá e faz. Mas também não pode. Mas, o Norbertinho, desculpa cortar, que eu vou estar com o vidro ruim. O melhor do ataque é o Arthurzinho, que tá no Sul-Americano Europeu, o Brasil. O que Sul-Americano Europeu, vó? É o campeonato que é esse, joga, véio. Só o Sul-Americano. Que europeu, Sul-Americano? Ele tá lá, o canhotinho, viu? Nossa, o Norbertinho. Ele era o melhor do time. Agora, é bom que não precisa desse jogador, viu? É diferente do Botafogo. É Botafogo, vó? Botafogo, isso. Olha, o Botafogo tá cheio de jogador, o sub-20 é bom, o time ganhou ontem do Galo do Sul, jogou bem ontem, viu? Galo do Sul? Desculpa, eu falei mais coisa, Norbertinho, continua. E aquele menino Cauê que fez uma bela Copa São Paulo ano passado também, sendo, não é uma grande aposta também? Ah, ele me lembra o Luan, viu? Canhotinho que só faísca. Cisca. É, parece um galo, viu? É o hamster na gaiola? Ah, eu não gosto. Não sai do lugar? Eu não gosto, não. Ah, desses jogadores aí, talvez o volantinho lá. Ou sobe o lateral direito, que já não vai ter reserva. Sim, pode ser também. Maísa, né? O Palmeiras revela um jogador bom a cada 15 anos, né? O Palmeiras que tava atrás aí também do Samuel Xavier. Então, Samuel Xavier também não vem, né? Ah, mas é que esse aí também parece que é o maior jogador do Brasil, viu? É, o Sport tá fazendo jogo duro pra liberar os jogadores. Então, o Corinthians quis o Richelli, não liberaram, quiseram o Samuel Xavier, o Palmeiras também não conseguiu levar. O zagueiro da Ponte Negra. O Antônio então, Carlos. Na verdade, o Sport tem jogadores, se eu não me engano. Ele queria três jogadores e nenhum jogador que o Palmeiras ofereceu que ia pro Sport. Isso que não deu negócio até agora. Então, mas uma outra. Peraí. Para de gaguejar. Que isso? Tô ruim hoje. Para de gaguejar. Tá com a bexiga ruim. Ah, vai. Tá com a bexiga ruim. A bexiga faz gás também. Se o único problema fosse a bexiga, tava bom, velho. Vai comer figo. Você acha que o Maninho. Ameixa. Ô, Maninho. Diga. Você acha que não franze a testa que vai ficar a marca, Maninho? Não faz assim. Não, mas já tá franzido. É assim mesmo. Você acha que o Rafael Marcos indo pro Sport? O Samuel. Ah, esse menino. Samuel Xavier, lateral. Ele vem? Eu não sei. Se for interessante pro Sport aí a presença do Rafael Marques, pode ser. Mas eu acho difícil, cara. O Sport tá fazendo jogo duro com todo mundo lá. Fala, meu. Não, é que a minha esposa tá dirigindo o carro aqui, o rapaz quase bateu. Cuidado, cuidado. O rapaz quase bateu, não, sua esposa, cara. Que foi em cima, cuidado. Possivelmente. É ruim de volante, é. Cuidado. Não, mulher não tem habilitação, tem um corte. Tira o celular do colo dela. É mulher, não tem dirigir, tá ok? Mulher é ficar do lado e pilotando no máximo no fogão aí, valeu. Tira o celular do colo dela rapidinho, velho. Não, o celular tá comigo. É. Outra coisa, viu? Só pra terminar, Sombrão. Sim. Tá com o cabelo bonito hoje, viu? Ah, é? Obrigado, vó. Você gostou, vó? Bonitinho, ó. Obrigado, já que tem o Gel e o Xexê, não precisa de lateral direito. Tem um monte de meia. Se precisar um dia, o Xexê joga na direita e põe outro volante. Vocês não acham? Ah, não acho, não. Aí o Tietchan. O Tietchan na lateral, ele. O Tietchan, na vez que ele teve que jogar de lateral, pelo menos na partida que eu vi lá, ele não foi tão bem, não. O Jean de lateral improvisado e joga bem, mas o Tietchan não. Agora, fico só imaginando esse monte de jogador que chegou aí. Rafael Veiga, Keno, os caras falando, puta, agora chegou um monte de jogador craque e nós não vamos jogar nunca. Então, mas pode servir como uma moeda de troca, velho. Arrependido pra caramba de não ter ido pra outro. Podia ter ido pra outro grande lá, ia ser titular. O Rafael Veiga, eu até acho que ele vai ter chances aí de poder mostrar o futebol dele. Mas, por exemplo, o Regis tá lascado. O Rafael Marques tá lascado. Arouca. Arouca já nem conta. Arouca. Aqueles jogadores aí que o Palmeiras tem ali também, quem mais? Pô, aquele que tava lá, o ponta lá, o Guedes. O Guedes, o Eric. Mas o Roger Guedes, eu acho que ele começa o ano como titular, porque como o Palmeiras ainda não contratou nenhum centroavante. Como o Palmeiras ainda não contratou nenhum centroavante, eu acho que ele começa o ano aí como titular do lado do Dudu. Eu acho que ele sai ainda, hein, mano. Um desses aí vai. Eu não sei se o Dodô fica. Então, o que eu acho que se ferrou no Palmeiras aí foi o Johan, cara. Porque o Johan, na posição que ele joga, aí ele tá ferrado. Mas tá ferrado. Ele não quis ficar na chave. O Palmeiras ofereceu pra ele ficar mais um ano lá, ele não quis. Então, mas eu acho que desses jogadores todos aí que o Palmeiras trouxe, o que vai ter mais chances de poder jogar é o menino que veio do Curitiba. O lance do Johan, por exemplo, é o seguinte: o cara ganhou um carro, mas não vão deixar ele dirigir. É. Vai ficar com o carro na garagem. Ele já pode andar dirigir. Na garupa. Ele tinha 16 anos, o pai deu assim, você vai dirigir quando tiver 18. Então chegou aos 18 e falou assim, não, porra. Você vai continuar sem dirigir. Só quando tiver com 21. É igual dar bolo pra diabético, né? Ah, mas na hora que precisa de um meio, é o Veiga ou é o Bastos? Ah, vai ser o Bastos, claro. Não, mas eu acho que o Michel Bastos ele vai jogar ali avançado quando não jogar o Dudu, por exemplo, aí ele vai fazer aquela função. Ele briga direto com o Keno. Se o William Bigode vier também, briga naquela posição. Ah, será que vai vir o William Bigode? Não, tem o papo aí. É uma conversação, né? Cruzeiro trocando o Fabiano e o Bigode pelo Robinho. Pelo Robinho. Robinho. Rogério! Deixa eu só perguntar um negócio pra vovó. Vovó. Oi. Ô, vovó, deixa eu te perguntar um negócio. E colocar o Michel Bastos pra jogar na posição do Dudu ali na esquerda ali e colocar o Dudu de centroavante. Não seria uma boa também? Mas peraí, o Amado Batista já disse que o. Quem? Eduardo Batista? Confundo. O Eduardo falou que o Michel veio pra jogar na ponta direita. Essa foi a primeira coisa. Segundo, O Dodô não tem altura pra ser. Você tem nem falso 9, não dá. Michel vai jogar de ponta direita? Foi o que o Batistinha disse. Começou bem em 2017, hein? Sim, mas tem jogador pra passar a bola pra ele. O Palmeiras não é o São Paulo, que só tem o. Eu quero ver ele correr. Começou bem em 2017. A pergunta do Vinte, eu respondo assim: eu não acho que o Dodô vai jogar bem centralizado. De costa ele não joga bem. Quem? O Dodô. Dudu joga aberto, pô, então, pela esquerda. Ele falou de centroavante. Não joga. Dudu não joga de centroavante. É, tá respondido, amor? Tá respondido. Então tá. E o Eric fazendo essa posição também não dá aí certo? É porque ele já fazia isso no Goiânia. Goiás. Isso. Então. O próprio no Goiás também, e apesar que o Eric não tem a mesma característica do Jesus, né? O Gabriel que saiu. Olha, até o Cano pode fazer isso, o que veio do Santa Cruz. Keno, até ele. Porra de Cano. A minha opinião tá aqui, é guerra e mais 10, aí você escolhe aí, valeu. Cala a boca, ó. Então é isso, viu? Mas vai vir um centroavante ainda, viu, Cláudio? Ô, vovó, É Rogério. Rogério, oi. Desculpa falar com vocês, mas é que eu tô nervoso porque é a primeira vez que eu falo com vocês. Fica tranquilo, velho. Você tá nervoso com a sua mulher dirigindo. Together, velho. É que você não quer falar que a mulher tá dirigindo aí. Você tá com medo, né, velho? A gente entende. Fala a verdade. É que ela tá pro seu lado, depois você manda Rapaz, falando em primeira vez, o cabelo biscoito. Mota, você viu o deputado lá, RG, tá ok? Ele quer proibir as pessoas de se divertirem sozinhas, vocês viram isso aí? Quem? Como se divertir sozinho? De brincar com a mão. Tocar uma cuíca? Descascar uma banana. Quem quer proibir? É um deputado que quer proibir descascar banana na internet. Quem? É site pornô. Tá dizendo que as pessoas brincam muito. Descasca muita banana. Mas não pode. Aí o cara fica igual sombra na casa dele. Pensando em colocar Tarzan. Aí vem um imbecil. Esse pensa coisa legal, coisa bacana. Aí vem um idiota desse que é responsável por fazer projeto pra pensar um negócio desse. Olha isso aí, RG. É a Lei Maria da Munheca. Ô, Rogério, um grande abraço pra você. Bom 2017. Continue sempre com a gente, tá bom? Obrigado, Sombra. Obrigado aí, pessoal, vocês aí, por fazer essa tarde da gente aí feliz. E eu quero dizer uma coisa pra vocês aí. O Mano e o Domênico são os caras mais sensatos. Obrigado. Você tá louco, né, velho? Tá louco, né? Tomara que a sua mulher bata esse carro de aprender, lagado, falar bobagem. É a voz do povo, cara. Ai, meu Deus. É constrangedor pra vocês ouvir isso, mas. Mas é constrangedor mesmo. É constrangedor mesmo. Vocês ficam. Vocês ficam depreciando aí. As minhas opiniões é do Domênico. E o nosso querido ouvinte, ele tá ligado. Dois que louco, quem é que realmente aqui é imparcial e isento nesse programa. Vocês são muito parciais, cara. São muito fanáticos. Vou ser bem sincero, às vezes o Mano escorrega quando fala do Corinthians. Então é todo dia, tá melhorando. Já começou a melhorar, tá vendo? Mas ele fala algumas verdades, sim. E o mordedor de batente, não. Eu sempre falo as verdades. Sumiu o mordedor. Valeu, Rogério, falou. Um abraço. Obrigado, pessoal. Eu só quero mandar um abraço aí pro pessoal que tá ouvindo a rádio aí e pro meu irmão também que tá ouvindo também. Falou, Vera. Valeu. Obrigado a todos aí. Muito obrigado, viu, irmão? E que vocês continuem alegrando a nossa tarde aí. Um abraço. Boa. Obrigado. Valeu. Together. Um prazer muito grande falar com vocês. Obrigado. Todo nosso, irmão. Together forever. E boa sorte aí. Agora eu quero falar com você que vai fazer o renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o automóvel. Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que você vai perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. FIFA Mobile 2017 da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. E tem mensagens chegando aqui através do nosso Tarzan? O WhatsApp. Será que é só Tarzan? Será que... Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é Carlos, palmeirense de Osasco. Cara, escutei o programa de vocês nas férias. Assim, não escutei todos, mas escutei a maioria. É engraçado pra ver como o mano fala groselha, né? Ele falava que o Corinthians ia deitar na Libertadores, ia nadar de braçada, ia ser campeão brasileiro. Cara, e aí você vai ver a realidade de como ele falou groselha. Valeu. Vai pro inferno recalcado. Recalcado por quê? Recalcado. O cara falou a verdade, velho. E você não tinha comprado a passagem pra cidadão recalcado, no final véio. Do ano? Vai te catar. Infelizmente. Parou de comprar, já. Infelizmente, pra Libertadores, o Corinthians não vai estar na competição. Não vai ter o mesmo peso, velho. Meu Deus do céu. Sabe quanta disso. Bobagem. Vamos lá. Mais mensagens. Acho que agora não tem mais Tarzan. Oh, primeiro, viu, Nelson? Vai começar de novo, Sommer. Por favor, a gente falou em cima no começo. O primeiro, 1929, cara. Deixa eu ver aqui, peraí. Senta, mano! Peraí, eu não ouvi de novo, a gente tava falando aqui do meu lado. Ah, é buscar seu pai no bar. Vamos ver aqui. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Chupa, Domênica! Olha, o Tarzan o cara com dengue, dentro do carro fazendo isso, imagina voltando do olha, vocês parem de falar do Domênico que ela volta toda estressada já. O que eu assisti era com Johnny Weissmuller. Você sabe que o sítio da Domênica, eu passei lá o final de semana, a esposa dele saiu, eu cheguei lá. Ela ficou bastante tempo fora. Eu venho inventar um casamento pra ela ir, porque ela é assessora dele. E ela foi cuidar e eu cheguei. Ela que coordena lá, que faz o mais gostoso é pegar jabuticaba pelado. Do pé. Mas fica muito alto? Você sobe no cangote dele? Não, ele sobe nas minhas costas. Ele que sobe no de modo que o furico fica bem no meu ombro. Ele encostava o furico no meu ombro esquerdo. Achei aqui, velhinho. Olha que gostoso, velhinho. Que gostoso. E quando eu olhei, o jabuticaba, ele já estava lá. O que aconteceu? Porque vocês coletaram muitas jabuticabas e tava faltando 10 jabuticabas. É porque é o puporismo. Puporismo com jabuticaba. Mais mensagem no nosso WhatsApp. Oferecimento do Extra. Não seria cucurismo? Você merece torcida reunida, Brahma Gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Não seria cucurismo? Mas já foi, cretino. Não, essa é outra versão. Não, é outra versão, outra essa pessoa. Essa é uma versão mais aguda. De catar o cretino, isso aí já foi. Mais mensagem. Domênica! já tinha ido. Muito bem, esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97, notícia do Santos. O jogador Kaique, velho. Sim. Embora não anunciado oficialmente, mas ele deu uma brecha aí, disse que acabou declarando postou aí. Postou a foto. Assinando o contrato com a camisa do Santos. Imagina, né? Não era pra fazer ainda, imagina, mas... vai vendo. Os caras, meu, tá igual o governo, que liberou a senha, né? Você viu que descobriu? Mas menos mal, né? Pelo menos. Menos mal. Que mais do Santos nós teríamos? Já tá tudo meio tranquilo, né? Não tem nada, velho. Nada de novo. O Santos que é o Robinho. Robinho, eterna novela. Eterna novela do Santos. Ah, o Santos tá falando que vai mandar mais jogos. Aquela novela, outra novela do Santos. Mais jogos no Pacaembu, velho. Sim, esse é o projeto, né? E tá uma discussão lá, Jack, que me falaram que por causa da Libertadores, né? O Santos, uma parte dos dirigentes querem jogar em São Paulo, a Libertadores, e outra parte quer que o pessoal jogue em Santos. É aquela questão, mais dinheiro, né? Com certeza aqui no Pacaembu o Santos vai ganhar muito mais. Tudo uma questão de inteligência na gestão. Se você tem jogo grande, você tem que fazer o jogo grande em Santos. No Pacaembu. Se você tem jogos menores, você faz os jogos menores na Vila Belmiro. É só uma questão de racionalidade, né, cara? É que aquela história, tem o peso do que o Santos não perde lá. Agora, não é o não perde. É o comodismo da comissão técnica e dos jogadores que não querem jogar em São Paulo. É isso. Bom, e na Copinha, São Paulo e Chape tá 0-0. Tá 0-0 ainda, né? Quase próximos aí do final. Do primeiro tempo. Espero que vocês façam a obrigação de vocês, né? Que é perder pra Chapecoense. Porque tem que ser muito canalha pra vencer a Chapecoense. Não pode. Para, falou, cara, agora. Mais mensagens. E aí, galera, beleza? Quem fala aqui é o Felipe, aqui da região do Heliópolis, do ABC Paulista. Queria falar um negócio pra vocês. Vocês estão zoando pra caramba aí o Domênico, né? Mas ninguém fala nada do Benja. Toda vez que eu abro o Facebook, tá ele com elefante, com leão, com dinossauro. Mas ninguém zoa ele. Dinossauro. Cara, eu tô achando que ele foi lá atrás do negão da picona. O que vocês acham? Aliás. Mas você não tem a dúvida. E todos esses bichos que você tá vendo são todos infláveis. Você acha que o Benjamin vai ficar perto do leão? Você tá louco? O Benja, ele tá com um projeto que é um programa de TV que chama Bisnaga Animal. Então ele foi lá, ele quer pra fazer filmagens, medições. É. Então tudo que é animal, ele vai lá pra medir o órgão. Benja, você gostou do tamanho? Vai entrevistar. Meu, piroca. E dos negão? Piroca vistosa, amigão. Você gostou dos negão lá? Você ficou... Meu, que bonito negão, amigão. Mas você ficou entusiasmado com os negão. É, eu vi filmando hoje. Meu menino, meu menino. Abraçou o negão. O negão. Entusiasmado com o negão, velho. Ele tá com óculos de realidade virtual. E não é, ele não tá lá, entendeu? E ele gravou isso aí, ele vendo no óculos, ele tá fingindo que tá lá. Ai, meu Deus. Mais uma mensagem. Boa tarde, meus amigos, aqui é o Daniel de Diadema. Parece o Marcelo Wallace. Eu queria muito que vocês ouvissem a minha mensagem hoje, que é meu aniversário. E eu queria declarar que eu sou muito feliz em ouvir o programa de vocês. Porque só aí eu descobri que tem alguém mais retardado do que eu. É esse mano. Esse mano. Ele por que esse carinho, velho? Meus esse amigos, carinho desses adoro caras vocês, aí. Ouço vocês todos os dias. Parabéns, viu? Parabéns. Valeu, amigo. Tem um cara mais retardado que eu, foi. Eita, nós. Estádio 97 tem oferecimento de BV Financeira. Por falar no analisador de órgãos. Olha só, amigão. Você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então, organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar. 3003-7888. 3003-7888. Ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Ô, Impretzel, você tem alguma informação, Impretzel? Bem, bem que você perguntou entrar no ar agora, que eu tava me aquecendo, né? Porque vocês estão começando no rádio. Você faz aquecimento? É, como é? E o curso para 2017? Tá de férias. Só. Que isso? Põe mais agudo aí pra mim. Pronto. E o curso pra 2017? O curso vem forte aí. Como monitorar? Monitorando. E o seu aluno ilustre foi pra África. É verdade, né? Ele foi lá. Inclusive, ele estava bravo porque não tinha Wi-Fi na selva, né? Explicar pra ele que não tem mesmo. Ô, amigo, não tem Wi-Fi nessa porra? Que tem o quê? Um adaptador em cima do elefante? Não dá, né? Uma notícia forte aí. Momento notícia forte do Impressel. Pô, tem vinheta pra isso. Olha só que absurdo isso. Bandidos roubam espigas de milho da fazenda de Fábio Júnior. Que porra é essa? Notícia pesada, forte. Quem foi tua fonte, o Impressel? A minha fonte é um site aqui, acabei de ver, ó. Então, na verdade, ó, ele vai ter um baita prejuízo. Sua fazenda foi roubada por bandidos. Eles roubaram espiga de milho, né? Enfim, fazer pipoca. Fazer uma pipoquinha. Fazer só pipoca. Passo a notícia, vocês comentam, né? Marcial aqui, ó. É certo. Mas não é qualquer um que vai conseguir buscar essa notícia como o nosso Impretzel. Esse foi o momento Impretzel. Tá bem, Impretzel. Agora é hora do momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Vamos lá. É a hora que o Jimmy... Ó! Esse é o mais lindo. Eu tô gordinho esse. Acho que ainda não é, viu, velho? Não. Não é, não. Não ficava dando essa sequência de gritinho. Alô? O mais lindo era um direto. Alô? Consegui, baralho! Truco! Alwin! Quem fala, amigão? É o Cristiano Rodrigues de Almeida. Cristiano Rodrigues de Almeida. E quantos anos, Cristiano? Ô Cristiano, você tá no Viva Voz? Estou. Você pode tirar, por favor? Porque senão fica a ligação com uma qualidade abaixo do que a gente espera. Uma porcaria de ligação, quer dizer. Tá baixo. E tá baixo. Beleza, então. Ah, boa. Melhorou. Melhorou? Aí sim, meu. Quantos anos, irmão? 35. 35, mano. Aí é RG número 2, o Cristiano, 35 anos. Esse ano teve? O quê? No show do Roberto Carlos, aquela música. Cristiano. Teve. Cristiano. Teve. É. Sempre tem, né? Chave de ouro. Puxador. E. Ô, Cristiano. Os caras me perseguem, velho. Qual o seu bairro, Cristiano? Ah, eu moro em Itaquera, não vou nem precisar falar o time, né, mano? Itaquera é tudo nosso, né, Paquito? O bagulho é louco. Nosso. Itaquera é nosso. O único que tá procurando macho, velho. Bicampeão mundial da FIFA. Bicampeão da FIFA, tá certo? Com escudo ali. Com chancela, velho. É só o Corinthians, mano. É só o Corinthians, mano. Ô, mano, mas aí a gente tem que reconhecer a superioridade do Palmeiras, né, velho? O quê? Campeão 4 vezes por fax, não é qualquer um, não, né? É, não é qualquer um mesmo, aí, não, velho. É verdade também. O maior campeão nacional do mundo. O bagulho é louco mesmo. Uma canetada, com uma caneta, os caras viraram campeão. E, ô, Cristiano, você trabalha com o quê, mano? Eu trabalho numa locadora de veículos. Ah, locadora de veículos, boa. Isso aí, mano. E já tiraram... Eu queria... Deixa pra lá, eu ia falar bobagem. Já tiraram as escoras aí, velhinho? Tiraram do quê? As escoras. Por quê? Não tava caindo tudo aí? O que tá caindo é a sua nádega esquerda. Não, mas tava escorregando lá. Tava escorregando o seu fiosco. Tava escorregando. Tanto é que foi o pessoal do Ministério Público lá e calou a boca de todos vocês. Mas isso a mídia não noticia, né? O RG é o que menos pode falar de estádio, né? Vai na Vila Belmiro que você vê caindo coisa toda vez. Não, o meu tá lá inteirinho. 100 anos, 100 anos. Caiu porque eu sarrei sua mãe na arquibancada, aquela louca. Que isso! Respeita a mãe do ouvinte, mano. Eu sarrei ela na arquibancada, depredou mesmo. A Vila Belmiro é o Palace 2 dos estádios, velho. Mas tá pago, viu? Tá pago, tá lá, pago. 100 anos. Ué, aquele muquifo lá. O seu vai fazer 100 anos? É no bairro bom. Hein? Se com 3 tá caindo, imagina com 100. Imagina, não fala bobagem. Eu falo bobagem? Porque a Vila Belmiro viu de título. Pega muito no pé do Corinthians. Tá louco. Porque a Vila viu de título, o seu time não tem, rapaz. Cala a boca, seu otário. Ô, amigão. O que é isso? É, a diretoria do Corinthians está esperando aí, inclusive, o Wagner dar o ok, tá certo? Pra que a FIFA possa... Inclusive reconhecer o vínculo dele com o Corinthians para que ele possa assinar o contrato com o Timão. Tá com uma expectativa boa com relação à possível vinda do Wagner, aquele meia que jogou no Cruzeiro, jogou no Fluminense. Cara, é um meia bom. Não vai ser a salvação do time, né? Mas vai chegar para jogar, obviamente, até porque esses lixos que a gente tem hoje, infelizmente, não suprem as necessidades do Corinthians. Mas o problema todo, Romano, é óbvio, o time... vai realmente melhorar com esse cara. Mas enquanto não trocar diretoria e os caras começarem a contratar direito, fazer um planejamento para que no futuro a gente volte a ter um time competitivo com rentabilidade, não vai adiantar nada, porque vai contratar um cara top que nem o Wagner. Daqui a pouco o Wagner sai e vai ter que contratar mais um outro. Quer dizer, a gente vai ficar dependendo de Jô, de Luiz, o Gabriel, que é uma boa contratação, mas ele sozinho também não vai fazer nada. Então eu acho que o time do Corinthians tem tudo para desandar esse ano aqui. Ele não vai, não acredito ser campeão de nada, nem da Florida Cup. Né? Mas eu acho que se fizer um planejamento bacana, e pro ano que vem eu acho que o time volta com toda a força. E a gente quer ter o melhor técnico do Brasil e do mundo, né, cara? O Tite está na seleção, não é por acaso. Oi, com certeza, o Tite, depois que ele entrou na seleção brasileira, ele mudou o status da seleção. A seleção que era tida como bobinho da corte, ainda mais depois daquela derrota vexatória para a Alemanha na Copa do Mundo aqui no Brasil, o Tite chegou lá e falou, opa, bacana, respeita essa porra aqui, que aqui o bagulho é Brasil, mano. Exatamente. Aí o Brasil hoje entrou num outro cenário, tá certo? Inclusive o Brasil hoje, ele tem uma representatividade maior do que na época que conquistou o Penta. Isso, graças ao Tite. Fala. É um cara que analisa o futebol também. Pega a seleção brasileira de hoje e analisa o jeito que a seleção sai jogando pra ver se não é exatamente o mesmo jeito que o Corinthians saia jogando nos últimos anos, cara. Sim. O cara, é o jeito do cara trabalhar, é o jeito do cara... Vamos torcer pra que o cara ele tenha aprendido pelo menos 50%, né? E consiga botar em prática. Ô, amigão, estamos aqui no momento sem parar. Você gostaria de fazer as suas considerações finais? Cara, queria agradecer aí a oportunidade, primeira vez que eu tô falando aí, bacana demais, né, escuto vocês já tem 4, 5 anos, muito legal, dizer que acho que esse ano aqui, infelizmente, o Corinthians não vai ganhar muita coisa, mas que a gente bata nas meninas aí, tá bom demais. E é isso! A menina não conhecia muita coisa, não. Daqui 20 anos eles ganham alguma coisa. Isso, de chora aí, ô freguesão. Vai! Mas obrigado então pela audiência, parceiro. Tamo junto. Valeu, abraço. Valeu! Falou, tchau, tchau. Ai, que cara chato, viu? Vamos lá, segundo ouvinte do momento, Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Vamos lá, vamos lá. É aí sim. Ai, que gogó, esse é forte, hein? Esse é. É revir aqui, velho. Teve uma hora que parecia o grito do Zé Silvério. É verdade. É. Alô? Alô? Quem fala? É o Marcos. Marcos do quê? Tá com a vontade. Marcos Oliveira. É. Marcos Oliveira. E isso. Quantos anos, Marcos? 4.0. Aí, RG número 2. 4.0, nosso querido Marcos. Pô, você tá parecendo pé de azeitona, velho. Crescendo devagar, tranquilo, sem anos. E azeitona é horrível, cara. Nada é bom. O seu nome é só Marcos Oliveira, meu? Marcos Alves de Oliveira. Alves. É, e tá tudo Alves ainda, né, cara? Esse horário de verão aí. É, tá bem sossegado aí. Alves tá claro mesmo. E... quase 8 da noite. Ô, amigão, e você fala de qual bairro? Ah, eu tô aqui na Paulista, né? Mas na verdade eu sou do Jaçanã. Moro em Jaçanã. Eu moro em Xerém. Se eu perder esse trem. Fala aí. Que sai agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. Muito bonito. E além disso, mulher? Tem outras coisas. A gente não quer mais cantar, não. Olha, você é simpatia pessoa, velho. É. E... ô, Marcos, você viu a foto do... peraí, desculpa, mano. Você viu a foto do Zé aqui no açougue? De bermuda, né? Tem camisa. Ele é o melhor, velho. Vou achar aqui. É uma o Zeca nas férias. Sabe quando você vai na praia no açougue, no meio da tarde? E faltou uma carne. Aí o Zé, pô, deixa que eu vou comprar. E ele foi, com a barrigona de fora, quer ver? Não sabe se... Põe aí, Sérgio. Parece uma salsicha no palito, né, velho? Põe aí, como é que faz pra assistir mesmo? Tem aquela perninha, né? Entra ali online, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Parecia uma coxinha espetada com palito, velho. E, ô amigão, você trabalha com o quê? Trabalho com contabilidade. Contabilidade, velho. Mas você é aquele cara que dá esquema lá em balanço de empresa, quando a empresa... Não, dá... imagina, rapaz, é antiético, imagina, de jeito nenhum. Não, mas isso aí chama... não, isso aí... ajudar a empresa. Isso aí chama-se alternativa, velho. Alternativa? Alternativa. Qual é o nome pra isso, mano? Isso é... alternativa, velho. É uma rede. Não, sai fora. Você faz, abre empresa laranja, amigo? Não, de jeito nenhum. Não, até você conheceu o Mano, né? Para, isso é mó B.O., mano. Eu conheci vocês lá no Resort. Aonde? Ah, é? Qual ano? Resort. Eu sou o santista do Resort, lá que mora no Jaçanã. Era o único que tinha, né? Era você! É, o resto tava com a sua mãe, cara. Estavam todos lá no quarto com você, velho. Você esteve no ano passado com a gente? Isso, tive. Tirei foto de vocês, só... Legal. Foi muito bacana aí, então... Já abrimos, inclusive, a edição desse ano, dias 9, 10 já? E 11 de junho. Já reservei, já tá reservado. Ah, é? Legal. Já bacana. Reservou? Sério? Sério? Ah, não mente que eu vou ver, hein? Pode ver. Como assim? Ô, o cara, cara, ouvinte, se ele falou que reservou, reservou. Incentivou o cara, velho. É isso aí. Ô, Alves... O estranho do Ninho que vai aí é meu cunhado, que foi o primeiro a reservar o ano passado. E eu fui o segundo a reservar. Opa! Ah, legal. Vai então a família inteira. Vai, dessa vez a gente vai com bastante pessoas. Pelo menos 20 pessoas a gente vai estar lá. Legal. Você tem filho? Show, hein? Tenho filho, sim. Legal. Tenho dois. Bacana. Ô Alves. Fala. E aí, velho, 2017... Peixe vem aí com a base prontinha. Kaique chegando. Vamos ter sucesso na Libertadores? Ah, eu acredito. Se tudo der certo, acredito que sim, viu, mano? Esse aí tá bem, hein, meu? Esse aí tá animado. Você tá cansado, né, velho? Não, cara, é que trabalhando muito, né? Mas começo de ano tem tanto trabalho assim? Rapaz, fechamento de balanço, isso daí é complicado. Mas dá graças a Deus que tá trabalhando, né, velho? Sim, não, claro, claro. Porque hoje a situação tá difícil mesmo. Não, é isso aí. Deixa eu te perguntar, você é partidário da volta do Robinho ou não? Não, cara, eu, apesar que eu gosto do Robinho, do futebol dele, né? Sim. Mas eu acho que já foi história contada já. Ex-namorada, né? Velho, já deu, olha, né? Marcos cara? RG, ainda li um negócio agora no lance, que chega a ser hilário, né? Os caras falando, não, até com uma tentativa de seduzir a negociação pra trazer o Robinho. O Santos, que ainda tem 40% do Arouca, ofereceria esses 40% pro Galo. Nossa, velho. Por que você vai querer 40% no jogador que já passou de 30 anos de idade e que tá reserva do Palmeiras? O absurdo com relação ao Robinho é quanto que o Robinho vai ganhar, cara. Quer dizer, já teve um peso... Fora o que devem pra ele. É, não tô nem contabilizando isso, mas você imagina um novo acerto. Você acha que o Robinho vai querer ganhar? Vai abrir mão do que ele ganha lá no Atlético Mineiro para vir pro Santos por menos. Sabe, não quis fechar antes, né? Futebol. Por que vai abrir agora? Que tava lá, já era mais fácil. Marcos e RG. Futebol tem umas coisas. Com essa contratação do Kaique, o zagueiro Kleber, aquele ex-Corinthians, que tava na Alemanha, né? Bom, de uma forma geral, o que tem de mais importante contratado são esses jogadores. O Leandro Donizete, o Volante. Dá para dizer que o Santos é um time ou é um elenco? Tem um time só... Ou tem um time e elenco? Um bom time. Não tem elenco. Ainda não. Não tem elenco. Ainda não. Elenco hoje, eu penso, Atlético e Palmeiras. E o Flamengo não? O Flamengo eu acho que... O Flamengo também não. O Flamengo também não acho não, viu, Sombra? Elenco não. Não mesmo? Não. Sinceramente. Tá. Mas na boa, o time do Flamengo... É verdade. Se você parar pra analisar, você tem jogadores aí como o Mancuede no banco, você tem o Donati no banco, você tem o Coediar no banco. É, tudo bem, não são lá grandes coisas. Mas todos jogaram até agora. Não fizeram acontecer. O Mancuede, inclusive, Sombra, tá sendo colocado pra jogar um pouco mais avançado, mas ele pediu aí pro Zé Eduardo, lá o treinador do Flamengo, falando que ele gostaria de jogar um pouco mais recuado ali na função de segundo volante. Certo. O ruim pra ele é que o segundo volante do Flamengo é o William Arão, né, velho? Tá deitando o cabelo. Mas você pega aí, o Conca, velho... O Rômulo deve estar chegando, do Spartak, né? Tá acertando a situação dele com o clube russo. E assim que ele conseguir a liberação, o Flamengo vai anunciar o cara. Ele vai ser mais uma opção aí, possivelmente vai jogar no lugar do Márcio Araújo. E você tem ali também o Conca, né, velho? Que acertou com o Flamengo e possivelmente... Mas também que o Conca que tá chegando também. Então, mas aí que tá. A situação do Conca com o Flamengo é parecida com a situação do Felipe Melo com o Palmeiras. Não em termos físicos, mas o Palmeiras hoje não depende do Felipe Melo, já tem um time montado. Uhum. Assim como o Flamengo também já tem um time competitivo, eu acho que o que falta pro Flamengo, Sombra, é aquele atacante de beirada. Você pega ali, o Flamengo hoje, ele tem o Cirino. É. Como jogador assim. Ele queria esse jogador, pensou que tinha esse jogador, mas não tem, que é o foi lá do Corinthians. Quem? O Sheik foi embora. O Sheik, né? O Sheik foi embora. Então, mas a ideia era essa, né? Mas sim. Só que contratou o Sheik errado, né, cara? Tá certo. Marcão, grande abraço pra você. Obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar, tá bom? Um abraço, só um abraço pra vocês aí. Eu curto muito vocês. Obrigado. E a gente se vê no resort. Eu recomendo todo mundo que vá no resort, principalmente quem tem família, que é muito bom mesmo. E vale a pena, viu? Legal, velhinho. Valeu. Esses caras do Estádio 97 aí são o que são. São simples mesmo, não são estrelinha. Convive com a gente, conversa numa boa. E são muita gente boa, viu? Recomendo a todos que vão realmente no resort do Estádio 97. Obrigado, irmão. Valeu. Isso aí, mandar um abraço para todos os meus amigos, pro pessoal da Flamengo e da Tumpa. E um abraço para minha esposa, para os filhos e meus filhos, a Gabriela e o Leonardo. Falou, é nóis, velho. Até o resort. Valeu. Até o resort. Um abraço. Valeu, abraço. Obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu, velho. Valeu. Resort que já tá com as suas reservas sendo feitas, né? Tá vendo? Se você quer adquirir o seu resort, é só ligar lá, 3624-9007, ou melhor, 2896-4665. Isso aqui parece uma agência de viagem. 2896-4665. Liga lá na Lotus Travel e faça a sua reserva. Aliás, até as 8 da noite, quem conseguir ligar lá e fazer a reserva, ganha uma camisa oficial do time. Ah, esse já ganhou. Santista já ganhou. Não, hoje. Hoje. Ah, é promoção verdade. de hoje. É verdade. Mas é engraçado como quem vai, volta, né, cara? Graças a Deus, né? O cara vai e volta. É um puto evento. É um puto evento. Cara. É lógico. Vamos lá, vamos pro telefone. 289646. Não. 3284. Porra, presta atenção, Sombra. Cacete, velho. Porra. Ah, tá dose. Você parou de tomar aquele negocinho? Muito pelo contrário. 3284. Acho que eu vou. Aumentou a dose. Eternamente. 3284-7097, liga aí, é o momento Sem Parar, terceiro ouvinte no oferecimento do Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida, é a pulseira VIP do seu carro, é muito telefone, velho. Tarzan. Esse tá cheirando 2016. Esse é muito moderninho, né? É, 2017. Tem eco. O Tarzão. Tem eco, né? Tá muito. Olha a foto do Zeca aí, Sombra. Pra quem quiser assistir o Sérgio. Olha a pança, velho. Parece uma coxinha no palito, velho. De higiene. Olha, a pessoa entra sem camisa no açougue. Fica soltando pelos, os pelos vão cair na carne. Olha esse Sombra que louco. É verdade. É a mesma coisa você chegar. Vai aquecer a carne depois, Sombra. É, mas você chegar no açougue e o cara tá lá cortando com aqueles braços tudo peludo. Olha que foto legal. Sabe onde é isso aí? Onde? Adivinha. Lá em Xerém. Não, é lá em Botafogo. É, alô. E é super normal, né? Zeca é um monstro. Alô? Alô, mano, boa noite. Boa noite, quem fala? Rita Sarteschi, tudo bem? Aqui do Tatuapé. Oi, Rita, jumbo, tudo bem? Boa noite. Palmeirense, muito palmeirense. Grande Rita, e quantos anos, Rita? Você quer mesmo saber, mano? Que pergunta, hein? Ah, mas isso que daí, chato. Imagina, a mulher tem essas frescuras de, ai, não posso falar a idade, não, imagina. Não, eu posso falar assim, eu não tenho vergonha nenhuma, não. 5.2. Aí, RG. Uma criança. Eu fiz essa pergunta, Rita, porque o RG precisa RG é desses criança. Dados aí pra que ele possa fazer um trocadilho. É uma criança. Ela já ligou, mano. Tudo bem, eu liguei faz 2 anos. Ah, virgem. Mas ela é virgem ainda. Ah, Rita, já deu 21 anos. Ai, eu sou terça. Ô, Rita, você já tem filho? Você já tem filho, Rita? Perguntou. Ah, não, é Palmeirinha. É o melhor time do Brasil. Banquinho. Ela não... Saia de mansinho. O Sartex dela foi pro espaço. Tadinha, né? Da Rita. Próximo. Mas é o melhor time do Brasil. Dançou, velho. Dançou. Que pena. Olha, até o Baco foi fazer implante lá do negócio do dente, ele já veio babando aqui. É verdade que o Bá tá com 8 dentes na frente, velho. Tá banguela. Não, o Bá mesmo fez com a o boca... pacote Alien, o oitavo passageiro. Ele tá com aquela boca. Ele tá com a boca do Monra, velho. Parece o Monra. Não, é que pra quem não conhece o Bá, ele tinha. Tá ligado quando a pessoa tem um dente impedido aqui na frente? E cresce numa gengiva que não era pra crescer? Né? Mais um, né? O Bá, velho, ele tinha a boca do Alligator, cara. Aí ele resolveu arrumar, velho. Você tem uma ideia? O procedimento que o Bá fez aí pra dar uma corrigida nos dentes deixou a boca do Bá parecida com a do Ronaldo Gaúcho hoje. Mas você vê o estágio que tava. Sabe por quê? Mas sabe por quê que ele foi fazer? Sabe por quê que ele foi fazer isso? Porque o pessoal tá começando o apelido dele de Javali, velho. Javali. Aí ele correu. Ele tá com geladinho na boca, assim. Mas vamos lá. Ele tava machucando a espada. Alô? Vou falar isso que ela bate. Alô? Oi, quem fala? Flávio. Flávio do quê? Flávio Lunardi Cavicchioli. Cavicchioli. Um abraço pro meu amigo Flávio Sogaiá. Que confusão esse meu advogado. É, tá precisando. Não, mas sempre bom ter um advogado competente na manga, né, velho? Porque sempre tem uns B.O., mano. Opa. Ainda mais eu, que tô cheio de B.O. por aí. Você tem que ter um de porta de cadeia, né, mano? Aquele que vai te livrar na última hora. Isso aí não adianta, não. E tem aquele que vai fazer. Porta de cadeia não adianta, não. Tem que ter advogado. Advogado é igual médico, velho. Você tem que ter um bom, mano. Porque não é de você fazer economia com os cadeias aí, que a chance de você tomar. Ah, mas tem os caras que entendem melhor, com aquele cara que vai te tirar da delegacia na hora. Por isso precisa ter um bom. Ô, Flávio, e quantos anos? 34. Aí RG, o Flávio, 34. Oh, sabe anos. Quem faz tempo que eu não vejo, mano? Quem? A Bruna Lunardi. Você conhece? É Bruna Lombardi. Lombardi. E o que eu falei? Lunardi, velho. Olha o Boca Lombardi, Mole, entra no estúdio agora. Ô RG, se você tivesse a opção aí de escolha, Bruna Lombardi ou Maite Proença? As duas. Não, uma só. Não, só uma. Larga sejão. As duas. Não, não, não sabe brincar, né? Não sabe brincar. RG, você não aguenta, RG, você não aguenta o dedo no pé de nenhuma das duas. Você quer as duas pra quê, velho? Como você sabe que eu não aguento? Ah, para, RG, para. O seu semblante. Senta no colinho do bolo. O RG. RG hoje, Sombra, ele parece que ele O RG hoje, ele parece que é esse brinquedo de monstruário de shopping, sabe? Já não tá mais com a corda toda, sabe? Aquele tia tá com a pilha arriada, velho. RG, passa de mim não, Paquito. Monstruário de shopping. Maninho. Ô, Matinha, na boa, mano. Tá maninho, é um lixo, mano. RG, é aquele brinquedo de monstruário de shopping que o macaco tem que ficar pulando pro lado e pro outro e faz essa... Ninguém quer, velho. RG. Ah, eu acho que com o RG tá pra brincar, hein. Maninho. Com quem não dá pra brincar aqui é com as suas bombinhas, maninho. Eu acho que imagina, RG. Eu acho que a RG dá pra brincar ainda. Eu cheio de testosterona, RG. Eu sei. Do que você tá cheio. Esse pêssego vai tá bombado. Eu sei do que você tá cheio. É só olhar pra você e ver. Ô, amigão, qual é o seu time? A gente tá chegando no final do programa já. São Paulo, fera. Tricolor. E Sombra. Fala aí, Tricolor. Fala aí. Beleza? E aí, o que você tá achando aí, velho? Você acha que o Cagliari vem ou não? Ah, cara, eu acho que nem tem que vir, viu, mano? É? Por quê? Puta, porque eu acho que o Rogério tem que fazer, tem que... Trabalhar com a molecada? Trabalhar com a molecada, velho. Não adianta. Olha, tem que pegar a molecada e fazer dinheiro. É, e o diretor de futebol de São Paulo, o José... Como é que Jacobson. É, Jacobson, falou o seguinte, que o São Paulo vai ficar... Vai ficar com o nosso lateral, vai ser o Júnior mesmo, né? Nosso lateral esquerdo, que não vai trazer mais ninguém. E que o Rogério vai trabalhar com aqueles lá. Que olha, até a segunda ordem não vem mais também lateral. Também tem o seguinte, gente. Ou usa os jogadores melhores da base, ou não dá. Não é montar um time inteiro da base. Eu não concordo em montar um time inteiro com a base. Mas tem bons jogadores lá, né? Mas, pô essa... Tem o Chaves, acho que por... Exato, exato. Tem o Maicon. São Paulo vende todo mundo e pega o time que tá jogando a sub-20. São Paulo teve. Também não dá pra ser assim. Não é assim, mas o São Paulo teve uma pequena amostra aí no final do campeonato. Quando precisou botou a molecada lá. Viu, e rendeu, né? Viu a correria que é, a molecada corre, entendeu? Então tem que aproveitar, tem que tirar o. Ô, Flávio, mas eu acho que agora pro torcedor o maior dilema é a vinda de jogadores. Mas não vamos esquecer que nós temos um técnico novo que nunca treinou um time, pela primeira vez treinando um time de futebol. E segundo os repórteres que cobrem o São Paulo, até alguns jogadores, pô, meu, o cara dá a impressão que já treina time faz tempo, o que não significa que vai ser um grande sucesso, que vai vencer todos os jogos, não é por aí. Mas muita gente... Mas o Rogério, eu acho que ele tem um amor pelo São Paulo gigantesco, né, cara? Eu acho que amor eu também tenho. Amor não ganha título, hein? Super amor pelo amor time, não ganha título, e ter o cara que ele é, o líder que ele é. Eu acho que já é 50-60% do caminho andado. Você acredita, se você tivesse que apostar o seu carro, você apostaria no sucesso do Rogério? Apostaria. Ah, duvido. E você tá falando da boca pra fora aí pra... Não, cara, pior que não. Pra agradar a torcida. Não. Eu acho que o Rogério é um puta cara. Acho que ele é um isso cara sim, perto. Mas tô falando, mas peraí. Amor não quer dizer que... Eu já vi um monte de jogador que fala que tem amor e não quer dizer também que vai ser campeão, velho. Né? Mas não, o Rogério não vai ser campeão esse ano. Agora, desculpa. O Rogério, ele tem todo o potencial. Ele tem todo o potencial, é diferente. Mas no primeiro ano do Rogério no São Paulo, ser sucesso significa ter um título? Não. Significa fazer um belo de um time, ficar numa posição aceitável no campeonato, e 2018 vinha arrebentando e ganhando tudo. Pense como você, num primeiro ano... Nem pode ter essa situação. Não podemos... Se for partir para essa cobrança não podemos achar aí, que o Rogério está dando certo só se ganhar um título. Se for partir para essa... Não, ele tem que fazer o time agora, ele tem esse ano esquece. Que fazer o time. Eu acho que tem que ter amor em qualquer coisa. O que tem que ter, Dodô? Tem que ter amor, viu, ouvinte? Tem que ter amor, com certeza. Porque sem amor, nada disso é possível, nada disso vai pra frente. Amor em tudo, valeu, pessoal. Falou, então. Dodô. Valeu. Ô, Flávio. Agora, o Neilton foi inscrito com a camisa 7. Geralmente 7 é a camisa do titular, né? É que o Neilton, ele se deu bem no Botafogo jogando aberto pela direita. Quem era o 7? Né? Era o Michel Bastos? É. Era ele? É o mimimi. Geralmente o 7 significa assim, é número de titular. Meio é que bacalhou pra caramba, né? Hoje o jogador é 44, 37, 12. 99. 99. Acho que o Neil, a aposta do Rogério no Neilton vai ser o Neilton, o cara da correia, o abridor de lata. O abridor de lata. Eu acho que vai ser. Você aposta no sucesso do Neilton no São Paulo, velho? Olha, ele foi surpreendente. Ele não foi no Santos, foi no Botafogo. Tem, pode ser. E você, Flávio? Eu acho que ele pode ser, eu concordo. Eu acho que ele pode ser sim. Ah, mas você concorda com tudo, Flávio. Você tem que tomar opinião de verdade. Não, ele não concorda, não concordo. Não, ele falou que tinha que colocar sua molecada, a gente falou que não. O Sombra sendo coerente, é isso? Ele não concorda com tudo. Ele não foi bem no Santos, ele antes foi do Botafogo, ele foi pro Cruzeiro? Cruzeiro, acho. Pois é, não foi bem no Santos e não foi bem no Cruzeiro. Tá no certo. Botafogo arrebentou. Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar. É ótimo 2017. Muita coisa acontecerá esse ano aqui. É nóis. Pra vocês também. Eu queria só mandar um beijo pra galera aí, pode ser? Pode. Sim. Queria mandar um beijão pra minha esposa, Eliana, pra minha filhinha que tá em casa. Queria mandar um amo ela, vai ela, pode ser, RG? Pode, já vai levar o cartãozinho 2017. Esse cartãozinho 2017, ele vai com um pouquinho de pimenta, hein? Aí sim, hein? Mandar um beijão pra todo mundo, minha família, minha sogra, minha mãe, minha esposa. Um abraço pro pessoal da empresa. Um abraço pra vocês aí. Vocês são... Vou puxar até uma vinheta que o Mano fala aí, que vocês são muito, mas muito pagáveis. Boa! Valeu, boa, cara. Né? Muito obrigado, viu? Obrigadão a vocês aí pra alegrar a nossa tarde, a nossa noite, hein? Valeu, irmão. Obrigado. Valeu, abraço. Um abraço. Valeu. Beijão a todos. Tchau, tchau. Valeu, irmão. Obrigado. Tricolor. Esse foi o Momento Sem Parar. Não acredito que você ainda tem as caixinhas do Sem Parar. Tá na hora de você trocar pelo adesivo do Sem Parar, o novo adesivo do Sem Parar. E trocando pelo adesivo, você vai continuar com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas seu carro vai ficar muito mais bacana. É um adesivo pequenininho, estreitinho ali, que você coloca no para-brisa dianteiro. É, o pessoal do Sem Parar sempre manda muito bem. Agora, com o único adesivo, você passa por pedágios, estacionamentos... E não tem que se preocupar com moedinhas, tickets, esse monte de coisa chata, né? E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz para você trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil! Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, da Energia 97, também no oferecimento do Buscapé. Saldão Buscapé, comece o ano com economia, dá uma busca no Buscapé. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora, mano, vou dizer uma coisa. Você fala tanto... E o Mota insiste em vir fedendo. Então, cara, já deu uns conselhos aí. E o cheiro do Mota é aquele cheiro, sabe, de urina seca. Encardido, ardido. Aquele cheiro de mijo de gato. Mijo de gato, né? Nossa. É que eu tô numa Motinha, fase assim, gente. Motinha, ouça a minha dica, cara. As sudoripas dele são podres. Nossa, velho. Eu tô numa fase assim. Nossa senhora. Motinha, mas eu tenho a solução pra sua vida. Você será uma pessoa muito mais benquista e uma pessoa convidada pra ir pra inúmeros lugares porque você vai deixar de feder. E muito melhor que isso, além de você deixar de feder, você vai ser o cara mais cheiroso da quebrada. Acho que eu vou pegar alguém. Então ouça, com certeza. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Sim. Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, Motinha, quando você sai direto aqui da rádio para curtir a noite inteira na balada? Opa! Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, Motinha. Por isso mesmo, a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme para salvar a sua vida. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, Mota. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de esfirra de carne. Tá bom? Quando você abre aquela caixa, nossa senhora, que uruca, hein? Deus que me livre. Então, Motinha, seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa e oferece ainda mais performance pro seu dia a dia, Motinha. E ó, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota a frase aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, tá bom? Qual é a frase?